Tá você louco. Quer caçar Pokémon, você caça Pokémon a hora que você quiser, mas não de terninho e gravata, né, mano? Mas é, o jogo é o cara dá, tá jogando pro filho. Terninho e gravata não dá, mano. Tá jogando na família brasileira. É igual eu falo pra todas as pessoas que vêm conversar comigo, o que você acha de fazer uma festa de casamento tocando samba? Não dá! Não alô, caça. Xerém, mas samba aí é e pagode, olha aqui, não é preconceito. É preconceito samba e pagode, você vai num barzinho, você vai curtir com cerveja, né, mano? Aí com seus amigos de bermudão. Agora, de gravata, de terno, tudo bem arrumado, vai tocar samba e pagode. E se o casamento for em Xerém? Mas não casa, se o cara quiser, beleza, a gente faz. Mas a gente explica, não casa. Eu vou te contar uma coisa. Que não combina. Eu tava na balada, pegando não uma combina. Mina. Aí apareceu um Pokémon no ombro dela. Eu falei, peraí que eu vou... Então, isso não combina, tá vendo? Não, aí ela saldo. Riu, saldo, ela riu, deixou o rude e saiu com outro. Olha, não tenho dúvida disso. Terminou a noite no motel com outro. Não tenho dúvida disso. Ela terminou no Pikachu de mais um daqueles trouxas. Ela terminou encontrando meu Pikachu no motel. Ah, não sei não. Você tá falando, mas não sei não. Olha, eu não sei se a Domênica gosta. Mas que ela quer ele é revanchistinha. Quando eu falo mal das coisas... Não, ele quer vir zoar eu. É revanchistinha. Revanchistinha. Não é disso. Não, imagina. Mas vai, todo zoa, dia ele quer pegar na minha Pokébola, ele quer. É a mesma história de sempre. Ele tá com ódiozinho. É, ódiozinho. Cadê o seu pelo? Mas não tem ninguém mais aqui. Eu vou fazer manchete. Você, Motinha? Nossa, opa, Motelho. Não. Que discreto, Domênico olhou pra você assim com ar de espantado. Não falei, eu olhei. Domênico, foi mesmo. Não, é que geralmente tá aqui o nosso Domênico, mancheteiro. Quem deu mancheteiro? O Mota já era mancheteiro. O Mota subiu um nível. O Mota foi promovido. Ele virou apresentador do programa. É. Ele era mancheteiro. É. Não, mas não chupa, assim, né? Todo mundo no mesmo nível. Chupa que reclama. Sim, mas o mancheteiro aqui, é mancheteiro. Mas você olhou pro Mota agora, como se, por exemplo, o Rudy Landucci sentisse uma dor forte no peito e eu dissesse, deixa que eu te opero, Rudy. Tanto não que com a mesma proporção. Razão, Domênico. Te opera, Domênico te olhou com a mesma proporção. Ele não sabia que seu peito não vinha. Você e o Rudy querem me jogar contra o povo e não vão conseguir. Tanto é que vou colocar até a vinheta do Mota, ó. Agora vem o rei. Faz tempo, hein? Boa. Então vamos lá. Então, peraí, vamos falar da Olimpíada primeiro. Olimpíada. Então, música de Olimpíada. Ó. Aí sim. Dá uma vassourada aí na Olimpíada. A Argentina foi eliminada no futebol. Sério mesmo? Foi pra casa, não tá fácil pra ninguém, velho. Foi pra casa? Ferrou empatou contra Honduras. Calma né? Que o Brasil já vai também. Empatou 1-1. Hoje o Brasil joga, não. Né? Vocês acham que não? Contra a Dinamarca. O Brasil precisa vencer de qualquer forma, né, mano? Dinamarca. Precisa. Hoje é vitória ou vitória? É vitória Brasil ou vitória. Brasil se vista de vermelho hoje. Na natação aí, o Thiago Pereira avançou para semifinais dos 200 medley. Thiaguinho. Mas tem chance de medalha ou avançou para avançar? Mas ele foi bem, pô. Ele foi em segundo atrás do Então do tem Phelps. Chance de medalha. É. O Leandro de Deus também vai à semifinal do nado 200 costas. E a Etienne Medeiros também vai à semifinal dos 100 metros livres. Etienne! E no, na ginástica aí tá o Sazak. Como é que é o nome dele? O RG, que você que tá vendo aí. Sazak. É, tá no individual da ginasta. Tem dois ginastas brasileiros disputando medalha. Né? Olha, o vôlei de praia também tá passando. O rugby, né? O rugby do Brasil. Soletri rugby. Rugby. Rugby do Brasil perdeu de 31 a 0. É difícil. Porra, 31 a 0. Os caras estão jogando só com o bambambam, né, velho? Não dá. Porra, mas não dá, então não vai. Não, mas é que... Não vai, mano. Pra tomar piaba de 31, de 50, pô, vai pro inferno, não vai. É que, ô Domênico... Mas 31 é tipo 4 a 0, 5 a 0. Não é? É, porque o Troy vai em 7, não é? Tem que ir pra pegar as manhas. É, não é, Domênico. Vocês acham que tem que ir, é? Todo mundo aquele futebol. Quando a Olimpíada é no seu país, o país tem que ter todas as modalidades, tem que ter um representante do país. Tem um futebol mesmo de. Tem um futebol de rede. Tem um futebol de rede que eles correm na grama e jogam a bolinha numa rede. Não, o rugby não deu. O Brasil fez o primeiro gol na história, os moleques ficaram chorando. Foi 8-1. Domênico, deixa os moleques se divertir, pô. Tá perdido de 31-0, é divertir? É divertimento pros outros. O Bruno falou hockey na grama. É hockey de grama. Hockey de grama, então não é rugby, pô. Não, eu não falei rugby. Esse é outro. Eu mudei o assunto. Mano, aqui, ó. Não, pera só, não. Tem lá de rugby. Aqui, ó. É, rugby, aqui ó, rugby do Brasil perde de 31 a 0. Mas o hockey de grama é outra coisa. É outra modalidade. O que é o hockey de grama? É o cara que não sabe nem andar de cavalo nem de patins. Aí o cara fala, vamos jogar isso a pé? Vamos, aí criaram. Mas ô Mota, a principal notícia da Olimpíada você não passou. Que é o Michael Phelps? Que Phelps? Phelps é o cara da Olimpíada. Não, Phelps é segundo plano. 21ª medalha dele. Quem é? Ô, oh, aquela nadadora lá, nadadora não, ela participa dos saltos ornamentais. Ah, ela é Ingrid Oliveira, cara. E aí? Ela, uma baladinha, pá, tudo mais. Mas ela mais. É gostosa, hein, mano? Descolou um belisco e falou, vou arrastar pro meu quarto. É mesmo? E aí? Levou pro quarto, Domênico Gato. Madeira. Foi fazer o moleque. Chegou lá, ela tá tretada com a dupla dela no saltos ornamentais. Acho que é Joana o nome da menina lá. Aí a menina pegou e falou, aqui você não vai ficar com esse moleque. Ela, eu vou. Ela, não vai. Eu vou. Aí a mina saiu esse do quarto. Aqui, o tal de Pedro... Não sei, man. Não Pedro sei Henrique quem é o cara. Gonçalves. Não sei quem é o cara que foi dar a sapatada. Da canoagem. Ah, é? Foi esse maluco aí? Aqui, ela levou a remada, velho. Aí que acontece, Domênico esse Gato. Esse cara é o pivô do bagulho então, aí, ó. Então, mano. Aí a mina já azedou. Aí a mina também, tudo bem, tá tretada com a mina. Aí vai de ficar na encolha. Foi lá no dia seguinte e contou pra comissão técnica do esporte. Falou, e aí, dessa aqui, ó. É, então, essa foi lá e falou, ó, o bagulho é o seguinte, a mina foi lá, passou a noite inteira lá com o moleque no quarto e eu ouvi ruídos. Sério? Mano, aí azedou o caldo, mano, chegou no alto escalão aí no COB, aí os caras estão meio assim, pensaram até na hipótese de expulsá-la da Olimpíada. Ué, o atleta... A cagueta, Domênico Gato, a cagueta, ela já não compete mais, mas ela não compete mais. Deixa dar agora um pega lá. Agora a minazinha, essa Ingrid Oliveira... Ela ainda volta pra você pra prova. Sabia que o atleta da Holanda... Deixa dar o chapuleto. Deixa madeirar, né, pai? Madeira. O atleta da Holanda, que tava na final das argolas, foi mandado embora. Então, mandado embora? Os caras pegaram ele, ele comemorou, ele passou... Como é que chama o cara de argola do Brasil lá? Hipólito. Zanetti. Não. É, isso é outra coisa. Zanetti. Se fosse o Zanetti, mano, os caras não iam querer suspender porque é chance de medalha. Imagina, a menina, como não mano. Tem chance. Manda embora. Deixa a menina. É fácil. Os caras vão suspender sim, mano. A menina quis dar um pega lá. Deixa a menina dar um pega, porra. Foi essa guria aí que socou a outra, a cara dela dentro d'água lá? Você viu? Não, essa? Não, mas acho que não foi essa. Ela foi no polo aquático. Pô, mas deu tanto, velho. Porrada, sai porrada, velho. E ontem também um atleta da Holanda, acho que da ginástica olímpica, ele classificou. Eu falei, da argola. Ele foi mandado embora. Soletrio argola. Então, porque ele não foi bem na argola da prova, mas ele foi bem na outra argola. Mas o histórico desse cara, o histórico dele também, ele já teve... Mas qual foi o motivo da expulsão? Ele saiu pra tomar umas, pra comemorar. Ele classificou pra final. Teve a última competição, 3 dias antes da prova, ele resolveu dar uns tecos de cocaína, uns tiros de... E cocaína. Isso aí tava incentivado, né, meu? É um cara com histórico complicado, velho. Que beleza, hein? Absurdo, não combina, né? Agora, uma questão aqui. Mas o cara pra ser atleta da Holanda, viu, Rudy? O cara tem que ter a cabeça muito boa pra não cair no balcão. Se o Neymar dá um Zets ontem, os caras iam mandar ele embora. Aí, sim. O treinador falou pra galera parar de xingar ele, senão ele ia embora. Isso foi ridículo, hein, velho? E outra coisa, eu queria saber... Não, o treinador falou, não critique o Neymar, porque ele pode ir embora, ele pode se encher o saco embora. Uma questão aqui. Para, né, velho? Não deveriam deixar o Phelps nadar porque ele tá com catapora. É perigoso. Não é que ele dorme em cima das medalhas. É perigoso. É catapora, é ventosa que o cara coloca. É o tratamento que ele faz de ventosa. Pra dor. O que é isso aí? Explica pra isso, Jamin. Não, por exemplo, às vezes, uma vez ou outra... Às vezes que é ventosa? O que é aquelas ventosas lá? E às vezes eu faço acupuntura. É chinesa. Aquilo aquela... é tipo uma acupuntura? Não, aí tem aquela ventosa que pega como se fosse um... Parece que é um copo assim, né? Esquenta. E gruda em você. E gruda na pele. Ele faz uma sucção, né? E aí fica as marcas. A diz aí que pra ele ajuda na circulação. Vários atletas fazem. Ajuda aquilo na circulação sanguínea, né? Vários atletas usam. Pra dor. Bom, sei que o Phelps é... um gênio. Fenômeno. Eu deixo o Phelps usar o que ele quer. Olha, ele ganhou 2 medalhas em menos de 17 minutos, velho. O Phelps é brincadeira, velho. O Phelps não é, né, velho? 73 minutos. 73? Os caras fizeram... Pô, quanto que o país... Tem os país 200, que nunca ganhou. Os 200 borboletas dele quantas, foi uma coisa... Aliás, quantas... É a segunda Olimpíada dele, não? Não. Terceira? Ele tem 21, ele tá com 21 medalhas de ouro no total, então, nas três Olimpíadas. Ele tem mais que a Argentina inteira na história das Olimpíadas. Tem mais que o Brasil na história. Não, o Brasil não, mas mais que a Argentina. Como não? Tem de ouro? Ainda não. Na história não. Na história do ouro? Quantas medalhas no Brasil tem na história? 27, acho que é 27 ou 23, uma coisa que você não lembra. Não, 27 não é. É 23 então. Se for 23, dá pra passar. Porra, é 21. E ele tem mais as pratas e a ouro. Mais que a Argentina, ele tem que eu acho que se ele ganhar todas, que ainda as duas ou três ele que passa, falta, três. Eu acho... Pô, ele passa então, o Brasil em medalhas. Não é só ele, mas ele passa o Brasil em medalhas em todas as Olimpíadas. O Brasil ganha mais, entendeu? E tem uma menina aí também que vai ser uma Phelpsinha. Ah, americana. A Kenny Ledeck. Americana. A Kate Ledeck. Aquela que mandou, eu pelo menos, nadei limpa lá pra Rússia. Você viu essa? Oh, mas peraí, absurdo também isso aí que fizeram com a menina da Rússia aí. Por quê? Porque ela caiu no doping, acho que foi em 2013. e ela foi suspensa, pagou a pena dela. Mas a torcida, Domênico Gatto, a menina ganhou de novo uma medalha. Então, mas agora não, Motinha. Tanto é que ela tá limpa. Não, tanto é que ela ganhou a medalha, gente. É, a torcida brasileira vaiou a menina. Ela é da delegação da Rússia. E nenhum atleta quis cumprimentá-la também. Aí a menina saiu chorando. Aí é sacanagem também. É. Pô, vocês marginalizaram o doping, cara. Olha o que vocês fizeram. Não, o quê? Tá louco, velho. É que o atleta, olha, o atleta não querer cumprimentar chega até a ser, por incrível que pareça, compreensível. Ah, não é, veja. É porque sim, você é tem. Você tá vai competindo pra, com um cara você que tá vai, sob suspeita, você vai pra uma competição é que todos têm que sair. Quais, velho? Né? No nível mesmo de igualdade parecido, semelhante. Treina, faz tudo. Agora, um tá lá turbinado, o outro não. Isso é desleal, é trapaça. Ah, mas todo atleta, se tiver a chance de falar, ó, toma essa substância que não tem no doping aí, mas vai melhorar teu rendimento, o cara vai tomar. Mas se você já teve duas suspeitas, mas já foi suspenso uma vez. Ela, há dois dias pra vir pra Olimpíada, que liberaram ela pra competir. Vocês são muito legalistas. Senão vai começar esse negócio de doping, não para mais. Não, não vai parar. Vocês são muito legalistas. Então vamos lá, Domênico, vai, vamos começar aí. Você que sabe. Bom, começamos com São Paulo, né? Vamos lá. Olá, São Paulo finalmente conseguiu acertar a ida do Centurion pro Boca, né? Então Alô. Foi liberado, vai ficar lá um ano, né? Ô, seu Álvaro. É Mauro. Ah, é Mauro. Tá, mais pra Olavo, né? É, seu Olavo. Olavo. E aí, tudo bem com o senhor? O Olavo do prédio aqui? É. Tá tudo bem com o senhor? Tudo bem. Você tá com frio, você tá bem agasalhado, tá frio hoje. Me gela os ossos às vezes. É? É. Você usa, você toma chá? O chazinho, não. É. Coisa de velho, né? Não, Ô, Mauro, quem é o melhor do time do Santos aí que você acha? Do Santos? Ah, quem que você achou? O melhor é o Vitor... Não sei se eu falei isso ainda. Porra, ontem você só falava nisso, no Vitor Bueno. Às vezes eu tenho lapso de Alzheimer. Quem é o quê? Ah, não. Lapso de Alzheimer. Ô, Vô Mauro. O Vitor Bueno. Ô, Vô Mauro. E lá pelo lado do Morumbi, estão falando de Ricardo Gomes. O senhor gosta de Ricardo Gomes? Excelente, viu? É. De todos esses, ó... Ele pegou o Botafogo e... Tá perto da zona do rebaixamento. Sim, mas se fosse outro treinador, se fosse o... Ricardo Gomes, o outro treinador estaria em último. Meu Deus do céu. Se fosse o Gilson Kleina, esses treinadores... Não, pelo amor de Deus, vai. Ué, quem você acha melhor do que eu? Não, para, mas não dá. Escolhe um, então. São Paulo não pode ter Ricardo Gomes. Fala um. Falcão, pelo amor de Deus. Você quer quem? Não sei. Eu não sou pago pra isso. Abelão, velho. É. Olha, o Abelão tá falando lá, também, mano, mas ele disse que é difícil, viu? Que ele só viria no final do ano. Então, é o Lisca doido? É, o Abelão, Motinha, ele falou que não aceita pegar nenhum trabalho no meio, e nisso ele mandou bem. Ele foi inteligente. Mas o São Paulo já poderia amarrar um contrato com ele aí e deixar o Jardine aí conduzir o time até dezembro. Mas o Jardine, você acha que aguenta uma pressão de três clássicos? E o Abelão tem musiquinha, hein? Não, Motinha, até o final do ano, velho. Hein? E o Abelão é treinador com musiquinha. Qual? Não é aquela? É o Abelão... Azulão. Nossa, Azulão morreu. Azulão, o Ratinho morreu? Acho que morreu. Quê? Acho que morreu. Morreu. Eu lembro numa época que a gente comentou. Azulão aqui. Morreu. O Bolinha, você mata um por semana e depois vai ter que pedir desculpa morreu, vai comigo. Olha, Azulão. Não, morreu. Vou não. Além do Sevilha, viu? Quem tá atrás do Rodrigo Caio, viu? Eu uso Azulão às vezes, viu? É. E funciona? É. Olha, tem um lugar lá. Cuidado, hein? Olha o coração. Um lugar em São véio. Caetano que eu vou. Em São Caetano? É. Eu faço parque de diversão com três meninas lá, né? Caraca, tá bem. Toma Azulão? Ô. Viu, Beijo? É. Eu continuo dormindo, o menino continua lá. Quando eu vejo, elas estão brincando daquele negócio que menina brinca à noite lá, ó. Que desce. Cuidado lá. Cuidado. Que desce no ferro. Cuidado, polidense. Polidense. Parei. Olha, Mauro, e tem as meninas estão procurando Pokémon aí também? Ah, isso é bobagem, né? Coisa de moleque isso. Na minha época eu jogava peão, né, Erge? Peão. Ô, Mauro, agora do jogo do Santos, aí quem você acha que tá o melhor lá? O Vitor Bueno, viu? Formidável. É. Então, olha, e o... Além do Sevilla, quem tá atrás do Rodrigo Caio é a Lazio. A Lazio também tá querendo, diz que a oferta é boa. No final, acho que vai vir uns 3, 4 times atrás do Rodrigo Caio aí. Eu acho que não fica mesmo. Rodrigo Caio. Difícil. Esses caras, quando vão pra seleção. Vai vender melhor que o Jesus, viu? Vai vender bem, pô. Não, 33 milhões. 33 milhões pro São Paulo tá ótimo. É difícil. É. Se bobear, vender, joga grana. E tem que vender, né? Joga véio? Domingo aí, se bobear. O que vai fazer, né? Jesus, se bobear, joga domingo. Jesus, se marcar, já tá vindo. Rodrigo Caio, todo joga mundo agora. Volta. O Gabigol... A Argentina já foi hoje. Gabigol véio. Volta, RG. É. Gabigol, acho que não, hein? Se voltar, também vai voltar. Mas o RG... Tá eu, né? Pelo que eu vi, olha, pelo que eu vi, porque estavam falando do time do inglês lá, que queriam ele, né? Não, é o Leicester. Então. 27 pau. Um repórter, eu ouvi hoje, mas ouvi hoje de manhã já um repórter, já que estamos falando do Santos, então vamos pro Santos, vai. Aê. 27 milhões então, de euros pelo então, Gabigol. Pera só um minuto, essa informação parece que, não sei se é verdadeira, hein? Teve um repórter que falou hoje pela manhã, eu estava ouvindo pelo rádio, e o cara esse repórter mora lá no, na Inglaterra. E ontem parece que foi aberta lá a Premier League, né? Dá a festa da Premier repórter, League. Dá fonte. Fala que é um repórter, eu vou tentar lembrar. Não, não lembro. É jornalismo, né? Eu te falo fora do ar aqui pra tentar saber quem é. Então, o que ele disse é o seguinte: ele estava na festa da premiação, lá, quando tem a inauguração do campeonato, sim, da Premier League, tem uma festa inaugural, tal, aquela coisa toda. Esse repórter estava lá e perguntou pro presidente do Leicester lá se estava tudo certo com o negócio do Gabigol. O cara falou assim: que Gabigol? Quem é o Gabigol? Não sabemos quem é. Pois, Gabigol. Não estamos lá, nem fizemos oferta pra ele, não sabemos nem quem é esse cara. Liga lá pro menino. Então, ah, não. Então eu não sei. Ele falou que não tem oferta nenhuma, hein? Então. O agente dele falou que há quatro propostas. E o agente dele é o Wagner Ribeiro. E disse que o agente tava oferecendo pra todo mundo lá. Ele falou. Tava oferecendo, mas ninguém queria. Não é só o pai. Não é só o. Pensou o Vard, Mares e Gabigol. Às vezes os caras falam que tem proposta, mas às vezes o próprio agente lá, no caso é o Wagner Ribeiro, né? Mas não é só o Wagner que tá oferecendo, Ribeiro, né? E não vendeu, por não. Trás não dele tem tem Wagner Ribeiro, tem o pai do Neymar, meu. Ô, RG, falando aí, o Lucas Lima disse aí que tá abalado, viu, RG? Ele não tá abalado, ele tem que voltar a jogar bola. Diz que com as críticas, abalado, aí todo mundo falando. Sim, mas porque não... agora ele tá serão, não quer brincar mais. Então, mas não foi legal, não foi gostoso quando ele tava jogando bola, aquele monte de elogio. Evidente. O Brasil todo elogiando. Pô, Cedão, desculpa, boa noite. Não, a RG que é santíssimo. O país todo elogiando, era gostoso, é legal. Agora aguenta, velho. Aí, RG, ele não tá abalado, ele tá abalado, né? Tá noitinha, tomar cuidado. Tem que jogar bola, ele tá bem sério, não quer brincadeira mais. Até os caras estavam tentando brincar com ele. Quem não quer aí brincadeira? O Lucas Lima. Não, tem que voltar a jogar bola, porque quando tava bem e todo mundo elogiava, é legal, né? Todo mundo pedindo pro cara ir pra seleção brasileira, é legal. Agora, tava na moda, né? Se não tá jogando porra nenhuma, tem, volta que, a jogar, tem né? que aguentar a crítica, velho. E olha, as brincadeiras do Lucas Lima acabam até a hora do jogo com o Palmeiras, né? Porque ele tem um negócio com o Palmeiras, né? Estranho, né? Então, hã? Olha. Estranho. Não sei por quê. Ô, RG. A torcida do Santos tá fazendo aquela nota de 100 com a cara do Robinho. Ah, bobagem. Né? Pra fazer pro... Eu dormi em conta e disse que não ia acontecer isso. É, mas o pede Victor desculpa Bueno... agora pela bobagem que você falou lá. Quem falou? Falou que a torcida do Santos ia abraçar o Robinho. Eu acho que eles iam aplaudir ele. Então pede desculpa agora. Não disse todas as... Que desculpa, cara? Olha, não é bem assim. É a minha opinião. Até acontecer o jogo, eu não peço desculpa nenhuma. Tanto que o Victor Bueno... Eu acho que a boa parte da torcida vai aplaudir o Robinho. Sim, o Domênico, o RG. Tanto só complementando a notícia, o Victor Bueno, inclusive em entrevista, pediu para a torcida não arremessar nada em campo, porque pode prejudicar o Santos e perder o mando, né? É isso que eu ia falar. É bobagem fazer esse tipo de coisa para jogar, porque, sabe, estão procurando pelo em ovo. É. Qualquer coisinha é motivo para neguinho ferrar o time. E o Santos vai bem em casa, né, Gê? Vai fazer isso de bobagem. Acho que tem uma derrota, não tem em casa só? Só, Então, vai prejudicar o Santos. Inclusive, também pediu respeito pro Robinho, porque o Robinho é um ídolo do Santos e tal. Cara, pô, mas agora não tem que ficar jogando nada em campo, pelo amor de Deus. Ah, mas nota não pega nada, RG. E eu acho que a torcida do Santos tá errada, não. Ah, não sei, mano. Eu, se fosse torcedor do Santos, eu xingaria o Robinho também. Você ouviu dizer que não é pra xingar? Ué, você falou, é bobagem. Jogar coisa no campo. Ué, o papel, quando você faz festa e joga papel picado no campo, você não é punido. Quando você protesta jogando papel no campo, você também não é. Acho que é moeda, né? Olha, às vezes que eu fui, RG, ao estádio e do outro lado veio um ídolo do Corinthians jogar em outro time. Ídolo. Não um jogador que passou. Tipo Elias. Olha, eu nunca vaiei ídolo. Jogador que eu gostava. Por exemplo, eu tava naquele jogo em 96 quando o Casagrande tava no Flamengo. Sim. É verdade, meu. Doutor, eu não me engano, o Casagrande é Corinthians. Você acha que o Santista não deveria vaiar, então? Não, não é isso. Ídolo, foi ídolo. Não, mas foi não, ídolo é ídolo. Não existe ex-ídolo, existe ex-jogador. Ué, pelo que estão falando, eles vão até, vaiar o cara, até, então não é mais ídolo. Até anteontem, modo de falar, você perguntar pra qualquer torcedor do Santos, quem é mais ídolo pro seu Robinho ou Neymar? Todo mundo falou Robinho. Sim. Então. Então eu vi, ele ó, continuava líder. Recentemente, depois de, eu tava no Pacaembu, o Corinthians foi jogar com o Flamengo, o Chicão veio jogar. O Chicão foi ovacionado pela torcida do Corinthians. Mas é que tá, Benjamin, existem formas e formas Carioca, de você sair de um clube, jogar cara. No, contra o Corinthians, eu não me lembro da torcida ter xingado mas ele. Mas é a maneira como saiu. Mas que maneira? Veja. O Robinho como, não é como saiu, pra, é como pra ficou para que ele pudesse voltar. Pra ele criou um baita clima, cara. Pra torcida, a torcida ignora que o Santos ficou devendo para ele. Ah, então, aí sim, concordo com você. A torcida ignora que teve, uma negociação. A torcida ignora que ele, que ele fez uma contraproposta. A torcida ignora tudo isso. Concordo com você. Entendeu? Aí o que que acontece? Ué, você se lembra, o Robinho saiu, foi jogar fora, voltou pro Santos. Foi super bem recebido. Nossa, porra. E lembra que ele não saiu muito bem, lembra? Sim, e ficou mais na seleção do que no Santos. Ele jogou muito mais na seleção do que no Santos. Nossa, o RG, você acabou com o Mano agora. Não, muito pelo contrário, tô esperando de maneira educada ele terminar de falar pra eu poder falar. Não, muito pelo contrário. Deixa ele falar. Entendeu? Então, agora, essa última saída do Robinho, aí o torcedor não entende, cara. O torcedor não aceita. E aí você vai fazer. Mas o torcedor quer que você acha, não, gostaria de responder. O torcedor quer que o Robinho jogue de graça. O negócio é o seguinte: Santos. Eu acho que a torcida do Santos, ela vai ao Robinho, ela tá completamente certa. Tá completamente certa. É, o Robinho, ele poderia ter voltado sim pro Santos, aí vai entrar naquele mérito. Ah, mas o Atlético tá me oferecendo uma grana. Ah, porque o Santos no último contrato ele não me pagou tudo o que devia, etc e tal. Tá errado ele? Quantos jogadores eu já vi voltarem pros clubes, mesmo com o clube devendo? O Fred foi um exemplo disso. O Fred, ele tinha um caminhão pra receber do Fluminense, ele renovou o contrato com o Fluminense, parcelando aquela dívida antiga e fazendo uma nova, tá certo? É, com relação ao Robinho, ele tem o direito de poder jogar no Atlético Mineiro? Tem, de fato ele tem. Só que eu acho que ele foi ingrato com o Santos, ele foi ingrato. Porque ele criou uma situação, tá certo? Aquele negócio vai, não vai, todo mundo especulando. Pô, agora acho que o Robinho acerta, agora o Robinho acerta, agora o Robinho acerta. E ele, talvez, prorrogou demais essa situação. Isso deixou o torcedor do Santos extremamente chateado. Eu acho que o torcedor do Santos tem razão, sim. Eu acho constrangedor a cena. Você vai a um cara que marcou tanta história no time, como o Robinho marcou no Santos, inclusive na cidade. O Robinho é um cara que gosta muito da cidade de Santos, ele tem vários amigos que estão lá, etc e tal. Eu acho muito ruim pra ele. Ser ofendido pela torcida do Santos e a torcida do Santos tê-lo que ofender. Mas eu, sinceramente, acho que o torcedor não tá errado, não. Por que não tá errado? O torcedor ele esquece as coisas que o jogador fez. Com certeza. Porque o Robinho, eu me lembro muito bem, que ele ganhou o título de 2002 em cima do Corinthians naquela final lá, Sim. né? Mas quanto tempo o Santos não ganhava título? Exatamente isso que eu quero dizer. O Robinho, não é só o Robinho também. A gente às vezes fala de um jogador só. Mas era um conjunto, tinha o Leão, tinha lá o Diego, tinha um monte de série de jogadores lá, naquele elenco. Mas o Robinho foi o protagonista. Ele, junto com o Diego, foram protagonistas daquele título. Então, sim, assim, mas ele recebeu pra jogar, né? Não. Ele não jogou de graça, ele não fez um favor. Não, você não tá entendendo, também. Você não tá deixando eu acabar de falar. A impressão que deu é que ele fez um favor. Não, mas se for partir desse lado, então o Marcelinho Carioca também recebeu por todo o título que ele ganhou. Recebeu. E vocês adoram o cara. Mas então uma coisa não implica na ele outra. Ele recebeu como não implica? Num implica, no outro não implica? Ele foi muito bem remunerado pra fazer o que ele fez. Tudo bem, então... Você não é muito bem remunerado pra trabalhar aqui? Então, mas vocês amam o cara? Por quê? Não tem mas que amar. O Marcelinho foi o maior jogador da história do Corinthians em termos de título. E o Robinho foi um dos maiores também. Ele foi o maior. Seria um louco de falar isso. Mas diante do que aconteceu, eu não acho errado o torcedor do Santos eu vai acho ao errado, Robinho. Eu acho errado. Eu acho errado. Porque o Robinho é o seguinte, constrangedor, mas não acho errado. É que muitos torcedores, às vezes, não têm aí. Ele não tem acesso a informações. Então, assim, o Robinho, junto com aquele jogadores, mas ele junto com o Diego, que foram os protagonistas do título, o Santos vinha de uma. Mano, o Santos vinha aí, e muita gente aqui mesmo dentro do estádio. Uma fila, falava né? que o Santos ia virar pequenininho, ia virar Portuguesa Santista, cacete, porque não tava ganhando mais porra nenhuma. Desde 84, não ganhava nada expressivo. Tô errado, RG? Não. E o Robinho tirou o Santos da desgraça e começou uma nova era de molecada depois do Robinho, ou tô errado? Entendeu? Então, eu acho que foi um marco, o Robinho, junto com os meninos lá da vila. Diego. O Diego, todos aqueles caras que estavam lá, eu não sei se vocês vão concordar ou não, mas vocês podem discordar também, se acharem. Ele foi um marco do Santos, da história do Santos, de uma nova, de um novo centenário, porque aquele outro centenário tinha acabado. Então, 2002 já estava num centenário novo. Num marco muito importante. De 2002 para cá, contem os senhores. 2002 não estava num centenário novo, não. Sim, que centenário novo? O centenário, que eu digo assim, a década, vai. Porque o centenário, o Santos fez 100 década, anos não. Em 2010. Não, né? Não, não, século novo. Década, novo momento. Não. Desculpa. Eu me referi mal. Um século novo, pronto. Estávamos vivendo já um século novo. Certo? Século novo, é isso que eu quero dizer. Século XXI, pronto. Melhor assim? Então eu estava vivendo um século novo. No século passado, o Santos tinha ganho em 84, depois não ganhou mais nada. Até o final do século, porra nenhuma. Tava virando time coadjuvante. E aí, dali em diante, contem falar. Os senhores, por favor, gente, quantos Santos, quantos Santos não, quantos títulos o Santos ganhou de lá pra cá? Contem. Contem, vocês vão ver. Mas peraí, então você acha que o ídolo, você acha que o ídolo, ele tá num patamar inatingível? Não, não é isso. Eu acho o seguinte, você acha que ele tá num patamar que ele não pode ser criticado? Você vê como eu sou imparcial, tô falando do Santos, hein? Tá pagando pau mesmo, isso aí. Não, eu sou imparcial, é diferente do senhor que fala que é jornalista, que não é. Eu sim falo a verdade aqui, o RG pode falar se eu tô mentindo ou não. O Santos de lá pra cá... Vem, ele se tornou mudou, um time, né? Ele, mas sim, isso, ele voltou, todos nós concordamos. Ele voltou pro cenário, cara. Não, mas isso, eu concordo com você, Domênico. Eu só não acho que o ídolo tá num patamar inatingível. E aí o que aconteceu? O Robinho, ele pode ser criticado quando merecer, sim. O Santos devia pro Robinho o cacete a quatro, e quando ele tentou voltar pro Santos, teve uma divergência ali de grana. E ele não voltou. Aí o cara esquece, o Santos. Eu vou te falar, então. Ó, por exemplo, o Guerreiro, ele marcou história no Corinthians. Ele foi o protagonista do Mundial. O Guerreiro foi o protagonista do Mundial, marcou gols nos dois jogos em 2012. Acho um erro grande. Tá certo. Ele marcou dois gols aí, um contra o Al Ahly e marcou um outro gol contra o Chelsea. O Guerreiro, depois que ele saiu do Corinthians pra jogar no Flamengo, Benjamin, ainda mais da forma como foi, me desculpa, tem que ser vaiado sim. É, cada um tem uma opinião, eu acho que não. Eu acho. O ídolo, ele tem, ô Motinha, uma história irretocável no clube, desde que as condutas dele sejam iguais, tá certo? A conduta dele tem que ser retocável também. E o que ele fez? Mas aí que tá, o que ele fez, ok, beleza, foi comemorado. A partir do momento que pisou na bola, tem que ser criticado sim. Mas ele não pisou na bola? Onde pisou ele pisou sim, na bola? Pisou sim. Pera só um minuto. Aonde ele pisou na bola? Foi ingrato, ele poderia ter encerrado a carreira do Santos. Não. Ingrato o Santos não. Ofereceu um baita salário pra ele. Não, isso não é, desculpa, ingrato não. Ele foi ingrato. Não foi ingrato. Ele o ia Santos voltar fez, pro ó, Santos. O Santos fez ia... ser não, não. O Robinho tá que é hoje. O torcedor, ele não. Se alguém hoje, o RG sabe. Ele recebeu lá a proposta e ele tinha uma grana a receber, não recebeu ainda, não sei como é que tá isso aí, se já recebeu ou não vai receber, na justiça o cacete agora, e não acertou a grana, e o Atlético pagou mais e ele Domênico foi. Domênico Gato, ele foi ingrato. Ele não é profissional? Como se ingrato? O Robinho é o Robinho de hoje, foi graças ao Santos. Ingrato, agora ingrato. Deixa eu te falar, deixa eu falar um negócio, isso que o Mano tá falando, na minha opinião, é uma tremenda de uma demagogia, uma hipocrisia. Demagogia não, é a verdade. Peraí. Mas não venha querer me atacar, não. É que você é mercenário. Eu não sou mercenário. Eu acho engraçado quando as pessoas querem estipular... Eu acho errado, juro por Deus. Quanto o fulano tem que ganhar, tem que estipular que o fulano... Ah, tá devendo? Não, não precisa. É tudo demagogo, porque se fosse com esses caras que falam essas mentiras aí... Tudo era o contrário. O Robinho adora o Santos. O Robinho é apaixonado pelo Santos. Eu vi. Só que, meu amigo, o cara é profissional. O cara tá fazendo lá o último, o penúltimo contrato da vida dele. Ele não tem que abrir mão de dívida. Ele não tem que abrir mão do dinheiro, gente. É, o time o cara paga se quer. Vive. A profissão dele é essa. Ah, mas antigamente é diferente. Não é. O cara tem que ser profissional. É outra vida, o né? Santos ofereceu um salário de 3 a 4 vezes menor do concordo que o Atlético Mineiro. Concordo tem totalmente. Uma dívida. O cara tem mulher, o cara tem filho, o cara tem os familiares, o cara quer, tem a vida dele. Ah, não. Ele é obrigado a abrir mão. Demagogo. O Mano é demagogo. Deixa o RG falar, que ele não falou. Fala aí, RG. Você é mercenário. Falou. Mercenário. Tudo isso provoca ponto de vista, provoca opinião. E é claro que aqui cada um dá a sua maneira de ver e de entender. Claro que o Mano, ele faz aquela mescla de zoeira e de... Não! Né? Não, é. Deixa eu falar. Agora deixa eu falar. Deixa ele falar. Então, o que eu entendo é o seguinte. Eu disse aqui na época, quando ficou decidido que ele não continuaria no Santos, eu não tenho nada contra o Robinho, muito pelo contrário. Agora, você tem que entender também o seguinte. Existe a generalização da situação. Ui. Quem é que está fazendo esse dinheirinho com fotografia do Robinho? Não é o torcedor comum. Não. Eu jamais faria isso e acho que um torcedor comum não vai fazer isso. Então, a gente também não pode generalizar, a gente também tem que ter cuidado. Quem é que vaiou o Marcão lá quando estava no Palmeiras? Não foi o torcedor comum que adora o Marcão. né? Quem é que vaiou? Mas quem vaiou o Marcão? Ué, mas pode ter sido. Não, Marcão, o Rogério Ceni foi vaiado. Quando, sim, quando sofreu vaia. Os grandes ídolos foram chamaram de pipoqueiro. Não falem vaia, porque o Mano e o Elias, eles não admitem vaias. Na hora do jogo, não, não mesmo. Elias também não. Na hora do jogo, não mesmo. Pode abrir mão do dinheiro, abrir mão do dinheiro, de dívida. Vaia não. A torcida trabalhar de graça. Então, quando a gente faz esse tipo de análise, a gente precisa ter cuidado também, para não generalizar. Soledri. Senão fica difícil. Generalizar? Peraí. Vamos lá. Oh, deixa... Só a última notícia. Não, peraí, peraí, pô. Pô, para de deixa o RG acabar. Eu quero falar depois. Depois, então. Olha, o RG não acabou de falar. RG. Venceu uma causa aí contra o agente do Thiago Maia. Sim. E vai ficar com 70% do jogador, viu? Esse agente queria 28%, mas a justiça deu a causa de ganha pro Santos. Thiago Maia, eu não sei se tá no embrólio aí de uma porrada de moleque lá agora foi resolvido. 70% é do Santos da gestão, e 30% é do Thiago Maia. A gestão anterior que tem essa pimba. Então a justiça deu favor de causa pro Santos, porque então não tem mais retorno. O Odílio, antes de sair, porra, fez uma divisão lá que ficou um negócio horrível, né? Maluco, bom, né? Mas de que novo? Não, peraí, peraí. Fala logo aí, ô. Não, peraí. Fala, Zedão, vai. Tô ouvindo vocês falarem um monte de bobagem. Olha só, bobagem, o cara. O Robinho tá lá do outro lado, lá, tá em Minas, evidente, o Santos é maior que ele. Eu respeito o cara quando ele entrar, eu sou a favor da negócio de vaia, nada, jogar nota. Eu sou a favor de fazer uma chuva de cerol curina na cabeça dele. Você tá louco, né? Joga o cerol. Cerol Katsu. Joga vidro, curina, urina em cima, desse otário aí. Deve pra caramba. Vai, o seu babaca. Quando para de um lado, aí, Azedão, você parece o Pelé, né? É santista e só fala besteira. Então toma um cartão amarelo aí pra você. Meu! Pior do que o outro, velho. É o seguinte, esse é o Estádio 97, na Energia 97. Em nome aqui de Esser, construindo com valor. De Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Também em nome aqui, deixa eu ver aqui, de HDI Seguros. É debate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. BV Financeira, crédito consignado pra você realizar mais. Ligue 3003-7888 ou acesse BV Financeira. .com.br. Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria. Extra, você merece ofertas de Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol. E eu vou falar agora da Dutra Máquinas, olha só que legal. E amanhã, hein? Amanhã, só lembrando, amanhã estaremos aí com a limusine do Estádio 97. Limão. Já temos os três ouvintes já, né, Bárbara? Não. Hoje teremos mais um. Mais um. Ontem não teve. Hoje tem mais um? É. Então é o seguinte, pra você participar, você vai entrar no ar, tá bom? No 32847097. E vai dizer o seguinte. O quê? O presente certo pro meu pai está na Dutra Máquinas. Se você falar isso, concorre no final do programa de hoje a uma vaga. Aliás, a última vaga é hoje, porque amanhã a limusine vai sair e vai pra... Vai estar lá na Dutra Máquinas. Nós vamos direto para Dutra Máquinas. Vamos sair pelas ruas de São Paulo e vamos dar uma parada na Dutra Máquinas. Falando em Dutra Máquinas, o Dia dos Pais está chegando, porque é domingo agora, não é mesmo? Você não comprou o presente do seu pai ainda? Você deixa tudo para a última hora também, hein? Nossa, meu Deus do céu. Hein, e olha, esquece esse troço aí de ficar dando camisa, sapato, meia, cueca. Chega desses mesmos presentes aí. Lá na Dutra Máquinas, você vai encontrar o presente ideal para o seu pai. Por exemplo, seu pai... É daquele tipo que gosta de consertar tudo em casa? Ou é daqueles caras que perde a tarde inteira cuidando do carro? Eu conheço um aqui, o Esbriça é assim, né? Paulinho Esbriça fica a tarde inteira lá cuidando do carro. Mas não importa se ele é do tipo pai mecânico, pai jardineiro, pai inventor, pai construtor. O presente ideal para o seu paizão tá na Dutra Máquinas. São centenas de ofertas à sua escolha. O Mano amanhã vai dar uma parada lá na Dutra Máquinas e vai comprar um presente pro Benjamin. Já falou para mim, não era para falar, né? Era surpresa? Então, aí você queimou a largada. Puta, desculpa, mano. E falando nisso, a Black & Decker preparou diversas opções de kits e ferramentas que o seu pai vai adorar. Tá vendo, Benjamin? Fala que nunca o mano dá presente, vai dar presente amanhã. Black & Decker, você já conhece, é sinônimo de qualidade e é a garantia de comprar uma excelente ferramenta. Olha que sugestão bacana pra você dar pro seu pai. É o kit de ferramentas Black & Decker. São 40 peças, vem numa maleta com furadeira, brocas, alicates, martelo, chaves, combinados, tudo isso completinho mesmo, linda. O RG tá louco pra ganhar essa aqui, hein? Nossa, meu, esse é um sonho. Alô, galera da Dutra Máquinas, o RG tá louco por essa aqui, é o kit que todo pai quer ter em casa, viu? Ah, não tem jeito não. E na Dutra Máquinas, você encontra essa e outras ofertas também pelo site também, viu? Pode acessar dutramáquinas.com.br ou você pode ir em uma das lojas também, tá bom? E lembre-se, ferramentas Black & Decker é na Dutra Máquinas. Só lembrando mais uma vez, entrou no ar dizendo assim, ó. O presente certo pro meu pai tá na Dutra Máquinas. Falou a frase, né, corretamente. Você concorre no final do programa a uma vaga pra limusine do Estádio 97, limusine da Paris Vegas, meu amigo Thiago lá, né? Amanhã vai estar presente aí, legal. Aliás, Paris Vegas, aluguel de limusines, ligue no 4306-3076, tá bom? Então, amanhã sai mais uma limusine, o Estádio 97 móvel nas ruas de São Paulo. Vai ter Pokémon. Antes, hein, da gente partir para as duas últimas agremiações, o Mano vem com um recado agora legal de Bozano, né, Mano? Opa, vamos lá, Domênico Gato, vamos lá. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do seu trampo para curtir a noite inteira na balada? Pois é, amigão, todos nós temos aqueles dias que valem por três, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, nada pode dar errado. Por isso mesmo, a Bozano Inove traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo. Você nunca mais vai ficar com aquela pizza embaixo do braço agora, por exemplo, na academia. Olha pro lado aí, não tem aquele maluco zoado, que tá todo suado, fedendo. Então, nossa, não fique como ele, cara, não fique como ele. Use esse novo desodorante Bozano Extreme, ele é top demais, cara. Tenho certeza que você vai ser a referência da academia. Você vai ser o pegador da academia. Gostoso. Todas empinadinhas vão querer dar mole pra você, tá certo, moleque? É isso aí, mano. Você vai ter uma proteção extrema pra você viver o seu máximo, cara. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito. Te dá muito. Te dá muito mais proteção. E ó, ligou aqui no Estádio 97 falando o seguinte, anota a frase, hein, não vacila não. Ó, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão? Leva um kit exclusivo do desodorante Extreme, tá legal? É top demais, hein? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Estádio 97. Scream for me, Corinthians! Ah, é. Coringão, Coringão. Ô, mano. Hoje uma surpresa aí, né, velho? O Fagner foi suspenso aí. O né? Corinthians foi assaltado. Nossa, nesse campeonato brasileiro. Quanto deu? Um jogo só. Um jogo. Que o caso, Benjamin. Pela entrada no... Qual entrada? No Ederson. Né? E desfalca Ederson, contra o Grêmio. Ederson. E desfalca contra o Grêmio aí, né? Não, o desfalca a vírgula. Lopes, o Weber Roberto também foi suspenso? Foi 20 dias. É, mas desfalca a vírgula, Motinha, porque o Corinthians ainda vai tentar um efeito suspensivo pra pagar... esse jogo no campeonato do ano que vem ou daqui a 2 anos. Como assim? É isso mesmo. Porque foi tá louco? É escabroso, velho. É escabroso isso que aconteceu. É escabroso. Aí vem aquela mídiazinha antes, começar... Ai, que Corinthians! Num pênalti, um lance duvidoso ali do Cássio com o Ábila, todo mundo começou a metralhar o Corinthians, tá certo? Mas que é duvidoso? Duvidoso. Para! Aí a mídiazinha antes... contra a imagem. A mídiazinha antes começou a meter o pau. É, porque... E o joelho dele sangrando? É, que foi? Time da CBF, a porra toda. Os caras são antes pra cacete. Isso que aconteceu, ei, Domênico Gato. Foi escabroso, escabroso. Eu sou a favor, por exemplo, vai ter um julgamento no STJD. Quando pega ali uma imagem de uma agressão, uma agressão, tá certo? Que o árbitro não viu. O lance é de escanteio, o árbitro tá correndo atrás da bola, o cara vem e dá um murro na cara do cara. Não tem como o árbitro ver. Tá. Aí eu sou a favor desse tipo de julgamento. Aquele lance é a interpretação do árbitro. Por mais que eu entenda que tenha sido falta no Ederson, mas é um lance de jogo, é um lance casual. O juiz deu o quê lá? Ele não deu nem falta. Nem falta o juiz deu. Ele viu. Ele tava vendo o lance, Domênico. A jogada tava com a bola ali. Como não viu? Ele não viu. Ele viu, lógico que viu. Você tá de brincadeira. O árbitro, naquela opinião, ele interpretou que não foi nada. Ele interpretou, ele viu o lance. Naquela opinião, naquela ocasião. É, naquela ocasião ele acabou interpretando que não foi nada. E o árbitro, ele tem esse direito. Que tem árbitros que depois vão olhar o lance no vídeo. Ah, não, isso daqui eu achei que pegou pesado, foi falta. É um critério. Mas ele viu o lance e julgou que não foi nada. É a interpretação do árbitro. Agora o STJD quer julgar um lance, tá certo? Que já passou. Inclusive, já o STJD, já que vocês gostam de fazer justiça, por exemplo, o Gum, ele deu uma trombada no Elias que fraturou a costela do Elias. Quando o Elias teve que ficar parado depois daquele jogo contra o Fluminense, o Elias ficou fora um mês e pouco. Foi e trombada, aí, não foi falta. Não, mas pera lá, foi um lance também, que aconteceu uma lesão do jogador do Corinthians. Mas eles não estão... Não, mas Mota, você não tá entendendo, cacete, não é isso. O Fagner, ele foi julgado porque o Ederson tá machucado e ficou muito tempo parado agora por causa dessa entrada do Fagner. Apesar de ter sido na outra perna também, porque o advogado do Corinthians acho que não se atentou a isso. O Fagner deu uma entrada, mas é verdade, parece que a lesão tá na perna esquerda. O Fagner pegou a perna direita do cara. É, mas enfim, o Elias, ele ficou também parado durante muito tempo. E o Gum continuou jogando. E o árbitro também não deu nada. Entendeu? Então, olha, Domênico Gatto, eu acho que é assim. O árbitro viu o lance, ele julgou, interpretou na hora ali que não foi nada, tem que respeitar a opinião do árbitro. Uma coisa é você julgar uma agressão que não foi vista por ele. Outra coisa é você julgar novamente uma coisa que ele determinou no campo. É ridículo, velho, é ridículo. Então quer dizer, o Corinthians vai ter que ser julgado novamente, tem que voltar o jogo contra o Cruzeiro, porque aquele lance do Ábila foi pênalti. E aí? Foi pênalti, aí. Mas pode faz ser julgado, o quê? O STJD vai mandar voltar esse jogo, porque o pênalti existiu pro Cruzeiro? Ou então vai mandar bater e falar, não, o jogo acabou, mas peraí. Cássio, vai pro gol, o Ábila vai bater o pênalti em você agora, depois de tanto tempo, porque aquele lance foi pênalti. É ridículo, é tosco. O Corinthians novamente tá sendo prejudicado e agora essa mídiazinha antes não fala nada. Ah, peraí. Não tem nada de prejudicado. Você não tá bem. Como não? O que você tem? Como não? Põe um choro aí, ó. O que você tem? Tiraram o Fagner, que é o Pelé da lateral. Você tá de brincadeira, mano. O Fagner hoje é o Pelé da lateral direita. Eu já descobri o que que é. Meu Deus. Eu não sabia, céu. Eu não sabia o que que era. O Fagner hoje anda... é o Pelé da lateral direita. Ele anda... Momento. Ele anda comendo um frango dinamitado. Ah, é? Proteína, velho. Só pode ser isso, não proteína. Pode ser outra coisa. Você já viu? É um pote. Você já viu? É o pote, né? Frango ralado. Aí tá completamente maluco. Tem um maluco frango, não. Aí ele pegou o frango, botou uma dinamite dentro. Ai, meu Deus. Aí pegou e juntou tudo na marmitinha. Olha, e traz pra rádio. Aí vira uma super galinha, né? Nossa. Super galinha. A super galinha, a senhora quando tá acima do peso. Ah, que é isso? Falar assim da avó. Inclusive, não, eu me espanto vocês aqui. Conivente com essa situação. Conivente, peraí, vocês deveriam estar revoltados com tá eu. Rindo, mano. Imagina. Você tá rindo. Você é ridículo. Peraí, vocês estão tratando essa situação com ironia. Você tá alimentando. Vocês estão tratando essa situação com ironia, velho. Você tá alimentando. É um absurdo, olha, velho. Eu tenho nojo de vocês. É um absurdo que vem campada fazendo. Campada adiante. É verdade. Eu vi lá contra o Cruzeiro, eu vi um monte de lance aí. Eu vi contra a Chapecoense, aquele pênalti inexistente no Cleiton Xavier. Eu vi. Ó, só as manchetes aqui, ó. Peraí. Foi sim. Ali o pessoal da Sport TV. Nossa, Sport TV agora é Deus. Falou que e foi o gol pênalti. Impedido, né? Ó, 6:10, a gente tá no Corinthians coisas. Ainda, peraí. Olha, ô, mano. Eu não sou da massa manipulada, não. Show. Eu tenho minha opinião, fala. Você tá maluco, o Corinthians aí, calma. Você tá calmo. Tá, relaxa, tá completamente maluco. Calma, tá testosterona. Pedir desculpa até pro estranho no amigo que vem aí. Isso aí é Gisele Bündchen que tá fazendo isso. Efeito Gisele Bündchen. Como o Corinthians não conseguiu nenhum atacante no mercado aí, né, mano? A prioridade aí é dar vez pros caras que estão lá, né? Meu Deus, mano. Bruno Paulo, né? E o Gabriel Vasconcelos. Solete! Vasconcelos. Quase morreu, nossa falando. Senhora, Vasconcelos. Vamos que voltou do Joinville, né? Isso. Tava emprestado aí. É. Diz que vai ter mais chances aí no time titular, mano. Olha, Motinha, a esperança é a última que morre. Então eu vou preferir acreditar no potencial do Bruno Paulo, que no Campeonato Paulista ele fez um bom campeonato. Pode ser que seja uma boa alternativa ali pra um ataque aí que tá realmente escasso de qualidade e de bons jogadores. O time do Corinthians hoje, ele tem só, volto a falar aqui, por mais que peguem no pé, mas na minha opinião é só o Romero e mais um catado ali. O Danilo, coitado, pô, já não corresponde. Tá, né, ele pensa uma coisa, a perna faz outra, entendeu? Normal, a idade já chegou. Era, né? Já foi. Você tem ali, ó, o Luciano que tá mal, o Luca que tá mal também, o André que sempre foi mal. Então, cara, fazer o quê? O Corinthians podia ter trazido aí o Vardy, podia ter trazido uns caras, né? Mas não trouxe. Não trouxe, acabou. Agora ferrou. É acreditar com o que tem até o final do ano. Vamos. Mas assim que é bom, velho. Assim que é bom. Ai, lá vem. Vamos colocar no nível hard no videogame e vamos com o pau. Fala do líder. Vocês, vovó Domênico. Fala de nós, vocês. Fala de nós, do bonitinho. Olha, o Palmeiras tá fazendo um jogo treino aí com o Nacional, já acabou, vovó? Foi 1-1. Foi 1-1. Quem? E o gol... Foi o Nacional da Ilha da Madeira. Não, o Nacional aqui, da Barra Funda. Ah, tá. Mas isso aí é bobagem. O gol ainda foi contra, né? Oi, isso eu não vi. Tô sem o óculos. De novo, Palmeiras. Olha, deixa eu falar uma coisa. Foi o Thiago de novo, né? As pessoas que fazem os computadores, faz as letras maiores, viu? Eu não consigo ler. Você pode aumentar, velho. Ah, pode? Tem ajuste. Tem a fonte lá, você vai na fonte e aumenta. Vai se queimar. Não queima, velho. Queimar o quê, pô? Olha, e... Diz que no Palmeiras aí, o pessoal tá ansioso aí com a volta, de repente, de Jesus. Já pensou? Tá todo mundo contando que ele vai voltar pro jogo de domingo. Vocês e o Paiva Neto, velho. Mas peraí. Os dois. Foi boa essa piada. Foi boa. Olha, a volta de Jesus. Todo dia ele fala, Jesus é mais tá fácil ele voltar pro Manchester United. Acho que ele não vem pra cá? Não, vai acho que volta. Precisa ver a cabeça dele onde volta, tá. Vovó, o calma. Corpo vem, né? O moleque vai jogar bola. Olha, e o Tóbio, viu, Domênico? Sim. Tóbio. O que é o Tóbio? O Tóbio é do Boca por mais um ano aí. O Palmeiras fez um acordo, né? Tá bom, vó? Olha, bom. O Domênico, a Boca tá no Tóbio, hein? Não deu arrepio? Quero dizer o seguinte, o Palmeiras tem um compromisso muito difícil contra o Atlético do Paraná às 6:30 no domingo, não é isso? Sim. Jogo complicado lá, hein, vovó? E o Nobrinho, viu, vovó? Tem 4 desfalques o paranaense. É. Bom, o Neto, tá bom, quem são? Walter joga? O Gordinho joga. Ah, esse é perigoso. O zagueiro Clebson, que é o Palmeiras até um tempo atrás, fez uma sonda nele, né? Ele não joga. Quem mais? Não. O Nicão. O goleiro é o reserva, mas tá bom esse goleiro reserva. Santos, é. É bom esse cara. Também com esse nome aí, otário, Santos. O que é Santos, Cato? Vai logo aí. Nicão. Ah. O goleiro Everton. Ah. E o volante David. É. Fala, Moitinho. Então, vó, o Palmeiras Nobrinho também tem desfalque. Praz não joga, que tá machucado, e o Jesuíno. O Jesus. Ué, mais? O Lucas do Barro, o Leandro Morango. Também. Leandro Morango. Banana. Morango? Banana, desculpa. Banana, ô véia. É. Ele não gosta que chama ele de banana. Mas ele não é titular. Tem que falar quem é titular, né? Ah, mas hoje ele seria, não ter ninguém. É. Ó, e parece que o Mina vai para o relacionamento domingo. Vai pro jogo? É. Tá bom. O que, que o Nobre falou? O Nobrinho falou o seguinte. Falou. Se necessário, o Palmeiras irá atrás de goleiro. Mas por enquanto é esses dois que vão ficar aí. Tá bom. Se necessário. Ah. E falou também que o Corinthians é bimundial. Quê? Falou? É. Ué, mas isso pode, basta entrar no site da pode FIFA. Pode ser considerado bimundial. Quem falou? O Nobre. Basta ele entrar no site da FIFA, ele deve ter internet no celular dele. Ele repercute essa bobagem aí. Então chupa a sua pista. Então chupa, ele que falou. Ué? Ele falou? Falar o quê? Mas óbvio. Mas foi ele que falou. Então. Mas então, essa bisca aí tá falando. Não, eu tô xingando ela. Ah. Essa vé coroca aí. Mas alguém falou isso? Não entendi por que falou isso. Falou por quê? Alguém perguntou alguma coisa? Teve algum entrevero com relação a isso? Bobagem. Ele só falou uma verdade. Não, mas não é verdade, mas tem que ter um porquê falou isso. Foi numa entrevista. Da onde nasceu isso? Numa entrevista ele falou isso. É que ele falou que ele gostaria de ter sido campeão do mundo como o Corinthians foi em 2000. Não, mentira, não falou isso. Não, para. Foi isso. Mentira, para de falar bobagem. Vamos apresentar o estranho. É primeiro. Foi o primeiro. Essa bobagem, Moita. Ué, tá no. Entra no site, velho. Fala do seu tempo. Ah, velha corneteira do caramba. Ó, então estádio 97, vou apresentar o Estranho Ninho, sim. Em nome aqui, Tio Verde. Em nome de Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. É o Estranho Ninho São Paulino de hoje, hein? Tricolor. Rodrigo Fraga, 38 anos, empresário. O Fraga era do Tropa de Elite. Era. Era o Fraga. O Fraga virou deputado. Ele é São Paulino e ele está aqui como Estranho Ninho porque ele participou da promoção do fechamento do Resort 2016. Tudo bem, ô Rodrigo? Tudo bom, Dodô? Tranquilo? São Paulino? Tudo São Paulino. Já vi que teu filho tá com você, né? É o João aqui do meu lado. É o João? E o Mano tá superando hoje, hein? Tá difícil hoje, hein, Rodrigo? Puta que eu pariu. Opa, opa. Que é isso? Só eu posso falar palavrão aqui. Só mas você. Por que eu tô me superando? Qual frase você não concorda? O Fagner Pelé da lateral direita. Meu Deus do outro céu. Outro dia o Carlos Alberto Torres falou... Peraí, vocês não vão repercutir isso também? Não. O Carlos Alberto Torres outro dia falou, se eu jogasse 10% do que tá jogando o Fagner... Lógico que falou. Falou sim. Tá louco. Falou ou não falou, Benjamin? Falou fala nada. Aí, seu comédia. A cara do Benjamin. Acho que você falou, tá maluco, mano, de falar essa bobagem? Carlos Alberto Torres falou que iria ser 10% do que o Fagner tá sendo. Eu te peço desculpas por tudo que tá acontecendo. Nossa, aí com relação aos comentários do Mano hoje. Não, mas peraí, a outra parte polêmica foi com relação ao Robinho. E pra mostrar que eu sou um cara coerente, Domênico Gato, eu utilizei o mesmo discurso pra falar daquele cidadão que saiu do Corinthians, que não era ninguém, foi jogar no Flamengo. Tá certo? Seu Guerreiro. O Robinho com o Santos, sempre quando ele foi falar do Santos, etc e tal, não, eu vou perguntar a opinião do Estranho pra ver o que ele acha. Eu sempre, pelo menos o Robinho naquela oportunidade, sempre quando ele ia se referir ao Santos ou se referir à cidade de Santos e à torcida do Santos, ele falava, pô, essa camisa é minha segunda pele. Ah, esse estádio é minha segunda casa. Aí na hora de provar que era tudo isso que ele falou mesmo, as juras de amor que ele acabou fazendo por anos e anos e anos, ele foi lá e optou por jogar em Minas. Não tá errado? É um direito que ele tem? Beleza, mas não fica vomitando pro torcedor uma inverdade. Tá certo? O que você acha a respeito disso, Estranho Ninho? Você é mercenário ou você concorda comigo? Não. Você estimou o cara? Cara, você me jogou contra a parede. Você concorda comigo? Não, eu acho o seguinte, ele poderia finalizar a carreira no Santos, mas ele tem a opção de escolher. Mas você muretou agora, véio. Qual que é a tua opinião, velho? que você acha? Não, eu sou mais a favor da opinião do Benja, do Domênico. Ah, você é mercenário também, você é dinheirista. Quando convém? Que dinheirista, velho. Ô, São Paulino, por isso aí? Que o mundo não tem mais amor, cara. Quem que você acha que poderá ser o novo técnico do São Paulo? Ou fica com o Interino até o final do ano? Interino, então eu vou passar a bola pro meu filho João Vitor aqui. Ele não, sabe mais você? Que manja mais do que eu de... Então põe o microfone pra lá, pega esse outro microfone aqui, vamos colocar os dois microfones aqui. É, você fica com um, ele fica com outro e tá tudo certo, pronto. Fala, João. Fala. Beleza? Tudo. Quem tudo que você bem? Queria técnico do São Paulo? Ah, pra mim eu gostaria de ficar com o André Jardim até o final do ano. Ó, moleque é bom, velho, tem opinião. Ó. Mas você não acha que ele vai sofrer pressão? Por exemplo, perde um jogo, um clássico, São Paulo e Palmeiras, vai. Perde. Você acha que os caras vão ficar pedindo a cabeça dele e não vai cair logo? Ah, porque eu acho que assim, o André Jardine, ele conquistou muitos títulos pelo Sub-20. É. E eu acho que é uma chance pra ele, devia dar uma oportunidade. Já que o São Paulo só tá, na minha opinião, né, só tem chance de dar a Copa do Brasil, eu deixaria com ele. É, boa, uma boa opinião. O moleque tem... Legal. Então fica à vontade, viu, os dois, tanto beleza, o Rodrigo quanto o filho do João. Rodrigo, o João, né? Fica à vontade aí pra poder ser estranho aí, conversar à vontade, sabe como é que funciona aqui, né? Vai falando. E não liga pro mano, não. Um salve aí pra galera. Manda. Um salve lá pra turma do Chupim, pra turma dos cachaceiros lá do prédio Tamã. E eu amo ela pra minha esposa aí. Aí sim, hein, RG? Aline. Grande Aline. Hoje trabalhando? Hoje é quarta, né? Trabalha, tá com o pequeno em casa. É, hoje é dia de fazer o porquinho pular, velho. Com certeza. Bom, esse é o Estádio 97. Tem uma novidade bacana agora pra você. Qual? Novidade é a seguinte, você agora vai poder assistir o Estádio 97 pelo nosso canal do YouTube. Como assim, mano? Sim, senhor. É só você acessar e se inscrever. É importante que você se inscreva. Ah. Senão não tem como. Então você tem que se inscrever no nosso canal lá do YouTube. Sim. Tá bom? É youtube.com/radioenergia97. Sim. Acessa lá. Você preenche lá tudo direitinho, se inscreva lá, tá bom? Tudo direitinho. E você vai poder assistir a gente pelo YouTube também. Legal, hein? Não só pelo nosso aí site, sim, né? 97fm.com.br/estúdio ao vivo, como também pelo youtube.com/radioenergia97. Legal, né? Top, hein? Vai só de você YouTube também poder assistir o Estádio 97. Legal, hein? Aliás, comece a mandar mensagem agora também para o nosso WhatsApp. Mensagens de áudio. Áudio de no máximo 30 segundos. Manda o nome completo. Dá para você mandar sua mensagem com facilidade. 30 segundos é o suficiente para você mandar teu recado. 943530150. 943530150, tá bom? Ah, lembrando que todo mundo que entrar no ar dizendo só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Xtreme. Dizendo o presente certo pro meu pai, está na Dutra Máquinas, falou a frase, concorre no final do programa de hoje à vaga que a gente vai sair amanhã com a limusine do estádio, né? Você concorre a estar nesta limusine junto com a gente, tá bom? Mas tem que falar essa frase, o presente certo pro meu pai está na Dutra Máquinas. Lembrando que também todo mundo concorre a boné da Energia e camiseta do Estádio 96. Ô, Lolo, a avó tá assistindo você. Eu tô, mas pra se inscrever precisa botar o CPN, o RG. CPN? Não, você tem que entrar lá e se inscrever. Não, só sua velha, só ir lá, só apertar melhor, inscrito, só, já tá pronto, eu sou idiota. Olha o respeito com a vovó, hein? Ai, que rapidinho, expulso, hein? Criado, foi rapidinho véio. Mesmo. Mas, vó, você já tá assistindo, vó. Eu tô tá vendo assistindo? Um homem com a careca brilhosa. Que eu tô mesmo. Ai, peraí. É que ela tá confundindo as janelas. É, careca, ó, tá aberto o canfor aí também. Ah. Fecha essa janela e fica só com a gente no YouTube. Não, canfor não. Não. É pornografia. A vó não vê isso. Acessa aí, canfor. Acho que ela curte. Can 4. E ela já vai na aba Big Dick, velho. Ai, tem um pinto aqui. Que isso? Falha, vó. Acesse youtube.com/radioenergia97. Agora vocês estamos no YouTube também, tá bom? Vamos começar com o Momento Sem Parar, tá bom? Vamos lá, 3 ouvintes na sequência. Mas antes do Momento Sem Parar, eu queria um recado aqui. Deixa eu pegar aqui o recado do Benjamin. Ele precisa falar também, ele não fala, não manda recado nenhum. Tá quietinho hoje. Tá quietinho hoje, Benjamin. Só fala pra ganhar dinheiro lá. Antes da gente ir pro jogador Momento tem que ser mercenário, Sem Parar, eu quero um recado, Benjamin, de Extra. Você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e torcer. E segura o coração, viu? Hoje é dia, minha gente. Dia de jogo dos bons. Dia de encontrar os amigos, a família, tomar Itaipava gelada e ver o seu time dar show de bola na TV. Os craques do gramado vão entrar em campo para a rodada do campeonato. Mas e você, hein? É hora de organizar a torcida. E para isso não pode faltar o quê? Itaipava. O Ester Gol tem as melhores ofertas para você curtir o futebol com seus amigos. Porque você sabe, quando o assunto é futebol, amigos, família e Itaipava, o Ester é o dono da bola. Você entra com a Itaipava e eles com o pé quente. Você merece reunir os amigos e torcer, você merece o Ester Gol. Mas lembre-se, hein, bebê? Só com moderação, hein? Boa, beijinha. Vamos lá. Momento separar em nome também aqui de HDI Seguros. É debate pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Momento sem parar. Funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. O Asdrubal tocou. Tem ouvinte para participar. Um desvio, um sapinho para mim. O sapinho faz a Alô? Boa noite, caraca, velho! Ouvinte, rapidinho. Vocês viram a maior narração de todos os tempos ontem. O Benja tava vendo. O Galvão narrando, você viu, Benja? Galvão narrando? O final. Perdeu, ganhou. Você viu isso aí, não? Você não viu, não? Procura depois, Babu. Ele achou que ele tivesse perdido. Perdeu, ganhou. Foi bom demais isso aí, velho. Ô, Landucci. Você viu o vídeo ali no call room, antes da prova, que eles, os nadadores ficam concentrados. Aquele sul-africano Chad Leclerc, o que ele faz com o Phelps? Eu não vi. Eu arrumei, postei no meu Instagram, dá uma olhada lá. Mas o que ele faz? Fala pra nós. O Phelps tá lá concentrado, sentado, com capuz, e o Chad Leclerc vai lá, começa a meio fazer uma luta, uns gestos de boxe e tal, e para na frente dele pra desconcentrar ele, começa a dar uma reboladinha, querer provocar o cara. E aí tem o olhar do Phelps pro cara. Dá uma olhada lá. É por isso que um é gênio, né? E o outro? Eu vou olhar lá depois. Vou dar uma acessada. Vai até comer um pouquinho. Tá lá no Instagram? Instagram? Eu postei agora. O legal foi a fila que todos fizeram pra cumprimentar ele. Você viu esse lance aí? Legal, né, cara? Reconhecimento. O cara é monstro. E é o único nadador que antes da prova aparece no telão, a foto. Todos, cara. Gênio. Os caras fizeram uma fila pra cumprimentar ele. Ele é monstro. Alô? Ô, velhinho, alô? Boa noite. Tudo bem? Boa noite, beleza, Domingo? Beleza, e você, velho? Bem, graças a Deus. Então tá bom. Fala aí, qual é o teu nome? Alisson José da Conceição. Alisson. Tá certo. Quantos anos, Alisson? 32. 3.2, ORG. Hoje? Hoje? É, mas quem tá tomando cuidado com isso agora é o Mano, né, velho? Por quê, RG? Porque como ele tá escovando todo, a cada 5 minutos o dente, porque como ele come esse frango aí, ele não quer ficar com o mau Alisson? Trocadilho! Nota 10! Muito bom! Puxador, essa é uma prática que todos deveriam ter, cara. Porque escovar o dente faz bem. Avisa o Mota. O que tem de bafo de rato aqui, velho. Mas às vezes, às vezes isso aí é uma parada genética. O cara pode escovar quanto quiser. Ah, não é assim não, cara. Não é assim, cara. Estômago, aí você come alguma coisa, velho. Não, tem um cara que tem problema de estômago que acontece. Come alguma coisa, velho. Ô, e o canal do YouTube aqui, a galera pode comentar do lado, tem uns caras loucos aqui, velho. Acessa lá depois, lá que eu não sei qual que é o YouTube da rádio. Rádio Energia 95. É, você trabalha aqui, Rudy. E pode, não, o YouTube. Rádio Energia 97. Ele só quer fazer o dele. Que coisa feia, amor. Aqui, ó, só quer promover. Aí você ferrou o Rudy. YouTube, eu falei brincando, sem maldade. youtube.com/radioenergia97. Acabei de ver aqui. Muito bom. Quem é esse cara do nariz enorme, o cara perguntou. O Alisson e... É o Benja. E o bairro, qual que é o bairro? Agora eu tô no Tatuapé, mas eu moro no Jardim Camargo Novo. O Benja vai tirar a pasta. Não, mas espera aí. O que vale é onde você tá, Tatuapé. Eu morei aí na Serra de Bragança. Eu trabalho aqui na Anália Franco. Anália Franco? A Malha Franco. O pessoal lá. Então tá bom. E o time? Tricolor do Morumbi. Tricolor! É nóis. Aproveita que tem um monte de gente aqui do Tricolor, o Mota. E aí, Tricolor? Você viu que hoje o Centurion tá confirmado. Tchau. Graças a Deus, vai com Deus, mano. Ué, vamos rezar pra que ele faça um bom campeonato aí com o Boca, né? E o Boca resolva comprá-lo, né? De vez, pois. E aí vai render um dinheiro pro São Paulo. Seriam 7 milhões pelo valor, né? Ele foi. Tá tocando aí. Você tá na portaria, velho. Atende aí primeiro. Atende aí, porra. Você é porteiro, Alisson? Oi. O cara largou nós, velho. Olha lá, mas olha lá. Coitado, ele vai ser mandado embora. Não, vamos. Olha lá. 72. É a pizza, velho. Você tá com cara de que o morador tá sequestrado no porta-malas. 6h32 já tem pizza? Chegou tem a pizza, tem pizza. Ah, deve ter. Esse horário, tem, lugar, tem lugar que tem. Tem uns moleques que acordam essa hora, velho. Os caras com uma fome desgraçada. Mas só aqui no programa tarde, que a gente para pra esperar o cara. Isso aí se chama larica, meu. Os caras acordam numa larica, velho. João, você gostava do Centurion? Ah, eu achava ele. Tipo, ele partia pra cima, o estilo... Era esforçado, né, filho? É, ele não era... Tecnicamente, eu achava ele horrível. Mas entre os que tem no elenco, ele é um dos mais esforçados. É, porque agora o São Paulo também... Muita gente tá... E muita gente tá falando o seguinte, que o São Paulo vai ficar desfalcado aí, porque o São Paulo mandou o cara, vai emprestado, né? E agora, nessa altura aí, vai contratar quem? Né? Vai ficar com menos um. Então, será que o São Paulo vai atrás de alguém? Na Série B, talvez? Mas aonde? Viu, Mota? Em compensação, o Boca pega um jogador começo de temporada. Sim, porque lá começa agora, viu? É diferente. Então, um perde aqui e não vai ter como repor. Sim. O outro tá montando o time certinho pro começo do campeonato. Porque o campeonato argentino tá adaptado, o calendário argentino adaptado ao europeu. Você é a favor que mudasse, São Paulo? Não, mas esses estrangeiros, eu acho que vai engrenar, né? O Chaves... Muito bom, muito bom. Mas pra mim, devia investir mais na base. O São Paulo subiu o Luiz Araújo, que é um bom jogador. Bom jogador. O Pedro Bortoluzzo. Esse moleque tem quantos anos, velho? Bortolucci. Ele parece um anão, velho. Esse moleque fala que nem adulto. Ô, Alisson, você ficou... Você que é adulto... Fala igual uma criança. Graças a Deus, eu não perdi. Fala igual uma criança e uma criança de 4 anos. Mas eu não perdi isso, graças a Deus. O rapaz escreveu aqui no YouTube... Que o menino fala melhor que o Mota, tá ok? Não que isso seja um elogio. É o mínimo, né, que a gente espera. Ô, Alisson, você ficou aí o tempo todo sem fazer porra nenhuma. Ligou pra cá, tá todo mundo ligando aí, velho? Impressionante, RG. É sempre assim, cara. É empresa ou é residencial aí? Ah, Lady Murphy. Residencial. Residencial. É, esse horário aqui, o pessoal tá chegando do trampo, descansar, e é movimentado mesmo. Mas, ó, deixa eu te falar, cara. Você é porteiro, né? Não. Não, não sei, pode ser que ele tenha uma outra função. Tá falando que isso é prédio residencial. Ué, não sei, ele pode ser o zelador no jegue. Foi mal, mano. Ele pode ser o zelador. Tá atendendo a porta, ele tá no foguete, pai. Ô, amigo, por exemplo, o porteiro, ele é um cara que ele pega muita brecha de morador aí. Por exemplo, tem morador que leva belisco aí pro apartamento enquanto a mulher tá no trabalho. Ah, não, mano. Depende. Pode falar. Não pode, acho que pode. Cara, já falei isso aí, amanhã eu não tô mais aqui. Ué, tem ou não tem? Não, você não falou que prédio você trabalha. É, todo mundo, você acha que isso é o Luciano Huck, que você sai na rua, todo mundo te conhece. Eu falo pra minha esposa, cara, a gente vira, mesmo sem querer, uma pessoa que sabe da vida de todo mundo, a gente vê tudo, né, cara? É, então, mas você já pegou muito bem, ó, eu não. Entra na do mano, que amanhã você perde emprego, mano. Vai que tem alguém escutando, sabe quem você é, Alisson. Faz assim, pega o livro de reclamação, sem dar nomes, lê alguma aí pra gente saber o que é. Você tá maluco? Não, não só lê uma só, não fala nome. Você tá louco, velho. Você não falou o prédio, você não falou o prédio. Ele falou o nome dele. O cara vai perder o emprego. Tudo bem, pro mano, emprego não é importante, que o mano acha que esse negócio de dinheiro é bobagem. Mas pode ser que pra ele faça o dinheiro tá acabando com o mundo, as pessoas estão se matando por causa de dinheiro. Isso. Ô, mano, deixa eu mudar o assunto aí. Fala. Meu, vocês todos aí são sensacionais, mas, cara, eu me divirto demais com seus comentários. Você é xarapão, mano. Aí, ó, obrigado, obrigado. Você é xarapão. É groselha, mano. Aí, não, Américo, o povo, ele gosta de mim, velho. Você se identifica. Não, mas é sensacional mesmo. Eu acompanhava muito o mano pela foto. Por que esses caras ganham pra presidente, pra prefeito? Chupa Benjamin, chupa RG. É isso. Aí, ó, o povo gosta de mim. Não é que eu sou um cara de bem com a vida, não sou amargo igual vocês. Gostam do mano. Lógico que ele é mente. Legal. Mente não. Lógico mente não. Mente. Ele falou que gosta dos meus argumentos, lógico, otário. Ele fala que não precisa de dinheiro, que tudo é mentira. Que ele é correria. Não, não falei que não precisa de dinheiro. Aí todo mundo precisa de dinheiro. Pra pagar a conta, etc. Não precisa de muito dinheiro. Aí essas pragas. Dinheiro. Essas pragas ganham pra presidente, pra prefeito, pra governador. Fala, demagogia. É, demagogia. Primeiro, com relação aí a presidentes. Demogou. Não quis falar demagogia com emagogia. Com relação aí a presidentes, eu não vejo uma luz no fim do túnel, já que você, essas pragas ganham. Pra mim é tudo praga igual, velho. Não muda nada. Lá do A, lá do B é uma porcaria. Não, pelo contrário. Pelo contrário, é que o povo se identifica comigo. Primeiro, que eu sou um cara de bem com a vida. Tá certo? Eu tenho os meus problemas, mas eu não transpareço. Por que você se identifica com o mano? Fala pra mim. Eu acho que o comentário do mano é bem coerente, cara. Me divido porque você acha que tem coerência? Aí. Ele passa informação e ao mesmo tempo com divertimento. Eu dou muita risada com ele, cara. Aí, obrigado, irmão. Obrigado. Isso não tem nada a ver com dinheiro, Benjamin. Então, chupa, seu otário. Alisson, então atenção. Ó, presta atenção, errado, Alisson. Vai embora. Qual é a nota que você dá pro mano de 0 a 10? 10. 8, pô. 8? Aí, passo de ano, qual é a nota que você dá pro Benjamin Bach? 8. Eu? Também? Então tá no mesmo patamar. Mas também você é o mau vaselina, hein, mano? Não, peraí, ele não é vaselina. E pro Motinha? E pro Motinha? Eu acho o nome bem mais divertido, bem mais... Ele passa a informação, não tá. Aquele... Mas você deu uma nota igual pro do Benjamin pro Mano, pô? Não, em termos de trabalho, vocês são todos, pra mim, são iguais, mas o nome é mais divertido, tá, eu obrigado, acho. Obrigado, então, obrigado. Vamos repetir de novo, vamos lá, pera, espera só um pouco, vocês estão loucos. Não, o Mota... Pera, Alisson, presta atenção em mim, foca em mim aqui. Foca em mim. Pera, calma. Foca em mim. Foca. Ó aqui, ó. Qual é a nota que você... Porque se o Mano é o melhor, porque ele tem que ganhar uma nota melhor que todos, entendeu? Ah, sim, vamos lá. Vamos lá. O Mano, qual é a nota? Vamos rever, vai. Então vamos diversificar. Eu dou nota 9 pro Mano. Tá vendo? Já 9. Mudou, já baixou 9. A nota. Não, ganhei um ponto aumentou. No grito. 9. Eu ganhei um ponto você no grito. Eu aumentei só no vamos grito. Vamos lá, o Alisson e o Benja. Eu? O Benja, vamos pôr pro 7. Já baixou? Eu caí 2. Caiu 1. Ele tirou 2, ele me deu 2. Já tá 8 e 8, baixou. Tudo bem. E pro Motinha, Motinha. Ih, agora tá atendendo Alisson. O telefone. Alisson. Ele foi atender o telefone. Ele tá atendendo. E foi dispensar o morador. Alisson. Ô, Dodô. Alisson. O morador é chato, quer chegar logo agora, o cara tá participando. Pô, mas é a hora que fala aí, ô. Vamos lá. Vamos lá, voltou. Alisson, a nota do Mota. O Mota? Ó, o Mano é 9 e o BG7. Color, hein, safado. Vai. O Mota eu dou 8. Eu acho que vocês perguntam no pé do Mota. O Mota é da hora. Poxa. Quanto você deu? 8. O Mota 8. 8. O RG número 2. Eu mais o Mota aí, pô. E o RG? O RG? Eu junto com o Benjamin. 7. 7. Quanto com o Rudy Landucci? Medalha de prata. Ele nem sabe o que é o Rudy. O Rudy é 10, pô. 10? Ah, medalha de ouro. É isso aí, meu querido. Não mostra o livro de reclamação, não, que vai te queimar. É isso aí. O Rudy é o Bufarini do Tricolor, igualzinho, cara. É o quem? Bufarini. O Rudy é. Posso falar? E o Sombra? Eu sou mais bonito que ele, mano. O Sombra, 7 também. 7 também. Tá bom. Todo mundo passou de ano, tá bom. E a nota do Dodô? E o Domênico? E o Domênico? O Domênico fez isso aí só pra chegar nele depois. Não, é que eu não quero. Não, o Domênico tem que falar. Eu sou o cara que comanda a mesa, não precisa de nota. Senão fica ruim. Mas vocês, no geral, vocês são sensacionais. Sensacionais. O Mano, ele é muito, cara, ele fala uns bagulho aí que eu falo pra minha fala esposa. Fala uns bagulho, é. Se diverte com ele. Ah, valeu, mano, tamo junto. É o maior humorista do Brasil. Não, não sou o Mano. Já diria Chico Anísio. Não, não tenho competência pra ser humorista, não. Agora não dá mais, não. Então tá bom. Não, mas obrigado, irmão. Alisson, tamo junto manda aí. Seu abraço pra quem você quiser. Valeu. Vamos lá, manda seu abraço. Um abraço pra vocês todos aí, especial. Vocês são sensacionais. Obrigado. Vocês fazem a gente acompanhar o futebol, que tá essa draga aí, mas com certa, um pouco mais de alegria. E acabar focando, porque pra mim futebol ultimamente tá perdeu feia a graça, coisa, tá feia a coisa, é isso aí. E vocês fazem a gente prestar atenção, e eu venho de casa pro trabalho, cara, eu ouvindo vocês, me divirto demais. O pessoal acha que a gente até é doido nas condições aí, dando risada. Comigo acontece isso também, meu. Os caras acham que eu sou louco. E parabéns, cara, vocês são pagáveis, totalmente pagáveis. Totalmente. Então tá bom. Abraço. Alisson, obrigado, viu? Um abraço. Falou, bom você. Trabalho aí. Valeu. Cuida bem da portaria aí. Obrigado. Véio. Tchau. Beleza, hein, Benjamin? Valeu. Esse é o momento sem parar, meus amigos. Funciona com um único adesivo, é mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Ó, querida, ó querida Clementina. Alô? Daqui a pouco o Jorge Carmelo, hein? É quem fala? É Silas Roberto Domênico. Silas Roberto do quê? Silas Roberto Celestino, 3 vezes sem juros. 3 vezes sem juros, é verdade. Silas o quê? Roberto Celestino. Dona Celestina, me dá água pra beber. Se você não me der água, vou falar mal de você. Deu 6:30. Benja, você é um baita tão comunicador. Não, mas você cantando, falso, você né, erra tanto o tom que você quase acerta, velho. Você dá a volta do seu. Ah, ele vai errando. Quase acerta. Ele é quase acerta. Não, mas um. Caramba, ele arrebentou com o Benjamin. Não, coitado. Eu fiz elogio. É, variar, o elogio. Trabalho dele é ser comunicador. Pra variar. Ô, Benja, o seu trabalho é o quê? É isso mesmo, Dudu. Eu vi o elogio. Eu vou te dar um beijo, peraí. Porque se você vier, te quebra os dentes. É melhor não dar. Aí eu gostei. Tem que dar porrada mesmo. Homem beijar homem. Não pode, né? É isso. É. Você tem que dar porrada no Rude. Olha, o Mota cedeu, você viu? Se um dia alguém vier me beijar, eu pacificamente vou dar um tiro no dente do vagabundo. Um tiro no dente? Silas! Sim, fala aí, Domingo. Vamos lá, quantos anos você tem, velho? Eu tenho 33. Ah, não vou falar que é a idade de Cristo, né? Nem eu que é a idade do médico. Não pode, é verdade. E mais 3.3, RG, como é que fica hoje? Ô, João. Oi. Já tem pelo nas axilas aí, velho? Ah, sensacional! Trocadilho! Não, João? Não. Ah, melhor. João gostou. Chega disso. E é que vocês estão brigando não, aí? Não, não, sem brigar. Silas, qual que é o bairro? Você ligou praga que o Silas cadê o Dom Benjamin aí? Tá aí, ó. Ô, Dom. Jardim Sumiu. Romano. Hã? Olá, Mota. Jardim Romano. Te mandar um grande abraço, tá ok? Não esquece não, hein? Continua votando em mim, tá ok? Mas isso valeu, é... Até agora, juro que até agora posso eu não entendi. Falar? Os caras aqui no YouTube, piada, já vai sair. Fica chateado, vai tomar você café mesmo. Seu fascível. Puxa vida, hein, vocês. Toda hora que esse negócio. Seu Zé Mimimi. Vai, Zé Mimimi. Vai, Zé Mimimi. Jardim Romano. Oh, Jardim Romano. Olha, se é o Romano. Se é o que eu conheço, é na Zona Leste. Esse é o GPS meio mesmo. Ali, e eu vou te falar mais, porque eu não morei aí, eu morava em Itaquá, que é perto, e eu trampava aí. Putz, você trampava onde? Fala onde você trampava. Cara, eu trabalhava numa fábrica, que acho que até fechou, cara. Era uma fábrica que fazia friso. Alpargatas? Não, idiota. Caramba, borracha pra carro. Era Caplaza que você trabalhava? Ah, não era. Fechou. Não, eu sei que a gente fazia borracha pra carro. Trabalhei dois anos, velho. Borracha pra carro. Friso. Pra carro. É, friso, aquelas coisas. Só uma coisa aqui. Friso não é borracha. Lógico. Pessoal, qual que é o YouTube aqui, Bahia? Friso é plástico ou só anta? Não. Na época era tudo borracha. Depois virou plástico. Ah, depois quando começou a baratear isso carro. Isso aqui não foi? Também faz tempo, né? Mas foi em 91. Ô, Benja, no youtube.com/ radioenergia97 e numeral, não escrevam. 97. O pessoal tava pedindo o áudio, por isso que eu tô te falando que você não fez coisa errada. Pessoas falam, quero ouvir o áudio, eu não sei se é o Bolsonaro mesmo, não sei. Mas aí o Mota fica chateado, né? Eles estavam pedindo aqui bastante. Rude. Uma coisa só que... Rude! Oi, bebê. Você pode prestar atenção? Sim. Eu quero que você seja honesto, o que é difícil pra você. Por quê? Eu nunca fui honesto? Mais ou menos. Aquele áudio, é você ou é o próprio cara? Não, é o cara, pô. Não, é o Rude, Não sou eu não, mano. É o Rude? É o Rude, sim. Não, pô. Eu, se fosse... O Bolsonaro jamais falaria com Mota. Ô, Dodô, você acha que é o Rude ou é o... Não, é o próprio Bolsonaro. O cara acabou de piorar. Bolsonaro, não. Bolsonaro. Jair Bolsonaro. Esse é o... Olha lá. Te mandar um grande abraço, tá ok? Aí, ó, igualzinho. Ô, pega aquele áudio do Benja, quando ele pagava pau pro Neto aqui. Pode botar. Ele ligava todo aniversário. Pode botar, eu ligava. Pode botar. Pra ver se ele não vai ficar putinho. Pô, não vou. Pode, você quer botar o áudio do Neto? Pega, pode colocar, pode colocar. Silêncio. Eu não tô com cólica, eu não tenho TPM. Não, e o Neto ainda falava que o Benja era o único... Não tem problema nenhum. Ligava pra ele. Viu, pai? Satisfaz a menina. Ele quer, coloca, não tem problema nenhum. Não, é isso aí. Não tem Silas. Problema nenhum. Oi. Time. Vamos lá no time, vai. O time é o todo poderoso Timão. Coringão, mano. Coringão. Ô, amigão. Fala aí, mano. Hoje aconteceu um dos maiores absurdos da história do futebol. O Fagner, ele foi julgado... por um lance em que o árbitro viu o lance e determinou que, no ponto de vista dele, não foi nem falta. Errou. E tudo bem, eu acho que foi um erro, mas é o posicionamento do árbitro. Houve um erro contra o Cruzeiro agora também. O Corinthians não vai ser julgado porque o Cássio fez o pênalti no Ábila, Motinha. Eu acho que isso daí é cretinice. Mas foi uma entrada violenta, não foi, mano? Violenta, mas o árbitro viu, porra. Tem que falar isso de novo. Ué, mas não quer dizer que ele tá certo, mano. Mas é que tá. Julguem o árbitro, não o Corinthians. Ele viu o lance, determinou que não foi falta. Jogo mano, que segue. Concordo com você, mano. Obrigado. Com você. Porque, meu, essa arbitragem tá demais. Tem que punir os árbitros, não o time. É lógico, velho. Tem que punir o time porque o árbitro fez cagada. Por exemplo, em determinados jogos do Campeonato Brasileiro, ó, por exemplo, vamos lá, contra o Vitória, o Marinho levou uma bola com a mão, tá certo? E ele concluiu no gol, fez o gol, prejudicando o Corinthians. Que merda, hein? Não houve também aí um julgamento pra punir o árbitro que não viu aquele lance. Em outros lances aqui do Campeonato Brasileiro também... O Corinthians aí foi prejudicado. Contra a Ponte Preta, teve um pênalti em cima do Marquinhos Gabriel, naquele jogo que foi às 11 da manhã. Pênalti absurdo, Benjamin, que não foi dado também. É que o Corinthians ganhou bem, então não pesou. Mas naquele momento do jogo, poderia ter facilitado a vida Fagner, do Corinthians. O Fagner só pegou um jogo de suspensão, porque foi contra o Flamengo. Sim, se porque não fosse, eu deixava passar batido. Teve uma repercussão muito grande. Lógico, Foi Corinthians e América Mineiro... Santa Cruz, ia passar batido. Inclusive, contra o Santa Cruz, teve um gol do Corinthians aí mal anulado. Contra o Curitiba, teve um pênalti que não foi dado também. Contra o Atlético Mineiro, por mais que tenha tido um pênalti do Marquinhos Gabriel no zagueiro, se eu não me engano, não sei se foi o Erazo, não sei se foi o Leonardo Silva, na cara do árbitro que o árbitro não viu, mas o gol do Atlético também aí tava, o primeiro que o Atlético marcou contra o Corinthians, tava impedido também. Contra o Chapecoense teve um gol do Balbuena aí também que não foi validado e um gol legítimo. Então, cara, é um absurdo. Volto a falar aqui, eu sou a favor, amigão, de haver um julgamento em caso de agressão quando o árbitro não viu o que aconteceu. Aí eu acho que é válido. Agora, a partir do momento que o árbitro viu o lance, tá certo? Que ele julgou não ser falta, apesar de eu achar que ele errou. Foi um lance faltoso. Inclusive, era uma falta ali pra cartão amarelo. É igual o caso do Cássio lá. Também. Inclusive, naquele lance. O juiz deu até amarelo pro cara. Então, o juiz é que tem que ser julgado. Não o Cássio, o Fagner. E chega a ser um absurdo. É absurdo. E a mídia, a mídia anti, como você fala, porque é anti mesmo. Ah, vai começar a mudar. A mídia anti mesmo. Mídia anti mesmo. Mídia anti mesmo. Tadinho. Vai prejudicar mídia o Corinthians. E outra, amigão? É o melhor do Brasil, entendeu? Mano, o time mais ajudado, hein? Não me espanta nada. Na semana que vem, o nome do Cássio tá relacionado no STJD também por aquele lance só do Ábila. Não me espanta nada. Deixa eu falar uma coisa. Aí vão tirar o Corinthians. O menino que tá sussurrando aí. Ouvinte sussurrão. Então, peraí. Esse negócio que você tá falando que o juiz não viu, ele tem que ser punido, é igual um cara ser morto no meio da rua. E o policial não prende ele, e você tem que prender o policial ao invés do assassino, entendeu? Isso aí é um absurdo. Não, e tudo tá isso aconteceu equivocado. Porque o Marlone não tava no jogo. Tá se ele tivesse, equivocado. Ele ia ter coberto o Fagner, né? Você recebeu as salvas da uma coisa, porque você é outro ante. Porque você é outro ante. O negócio é o seguinte, gente: o árbitro, ele tava ali no campo, ele tava vendo a jogada. Não é um lance fora de bola. É um lance que o árbitro tava acompanhando o que tá acontecendo, gente. A bola tava com o jogador do Flamengo, o Fagner chegou pra tomar a bola, fez a falta no cara, o Éber Roberto Lopes naquela oportunidade nada marcou. É a visão do árbitro, cara, é o critério dele. Se tem que haver um julgamento aí, é para com o árbitro, não para com o jogador do Corinthians. O árbitro, ele tinha ali talvez o pleno poder pra falar, foi falta, é falta pra amarelo, é falta pra vermelho. Ele poderia determinar o que ele bem entendesse naquele lance. Agora você analisar um lance novamente, só que no tribunal... Tá certo? Um lance que o árbitro nada marcou durante a partida, eu particularmente acho um absurdo. Se vocês acham legal, então é o seguinte, beleza, mas... Tira os árbitros e deixa a TV apitar, então. Cara, e digo mais, cara, já passou do momento, do momento, inclusive dessa porcaria, desse lixo aí, dessa International Board, colocar a tecnologia no futebol. Hoje, diante de tanta incompetência que a gente tem visto aí da arbitragem, porque eu não acho que é má fé, não. Porque tem gente que começa a insinuar uma série de coisas. Ah, isso é má fé. Não é má fé, gente. Você põe a mão, é ruindade. Você põe as duas mãos no fogo? Não. Eu acho o seguinte, eu acho que pra você cravar alguma coisa que não é má fé pra qualquer pessoa... Mas todo mundo, Benjamin, tá errando absurdamente. Se fosse um cara só, tudo bem. Não, mas eu não tô... Mas todo mundo, cara. Não, mas eu só falo o seguinte, eu não cravo. Eu vejo todo mundo falar, não é má fé, é incompetência. Não sei. Tem lances aí, há lances... Absurdo. Eu não acho, se for incompetência... O fulano não pode ser tudo na vida, menos o árbitro de futebol, a bandeirinha. Agora, eu só vou falar o seguinte, eu não cravo, eu não ponho minhas duas mãos no fogo. Mas eu também não ponho. Não tem má fé. Mas eu não acho que é má fé. Mas não sei. Mano, não sei. Essa crítica... Não sei se é má fé, não. Concordo com o Benji. Às vezes, por trás disso aí, tem alguma coisa errada. Essa crítica que você tá fazendo... 2005. Essa crítica que você tá fazendo, mano, com e com toda a justiça, com relação a essa coisa de se tirarem a imagem para poder fazer o julgamento sem o árbitro apontar, vamos deixar claro que isso não é de hoje, né? Isso aí já é muito e muito tempo que isso é feito, né? Tinham dado uma parada, lembra? Quando tava o velhão lá, o Sveiter lá, que era que começou com essa onda aí. Sim. Aí deram uma parada, né? Teve a imprensa fez crítica, aí deu uma paradinha e agora tá voltando. Então essa coisa não é agora. Não é novidade contra o Corinthians. Já é um negócio que, ó... Não, mas RG, eu pontuei até nas manchetes aqui alguns lances aí que o Corinthians foi prejudicado também e o árbitro nada marcou. Por exemplo, aquela entrada do Gum em cima do Elias, fraturou a costela do Elias. O Elias ficou machucado e o Gum não foi pra julgamento. Domingo, lá contra o Inter, quando o Corinthians pegou o Inter de Porto Alegre, o Paulão deu uma joelhada nas costas do Romero, tá certo? Que era lance, inclusive, pra cartão vermelho. Eu não vi o nome do Paulão aí em pauta de julgamento também pra acontecer a mesma coisa com ele. Mas não tem cobrança, né, mano? Mas é que tá, com relação, isso não pode ser no grito da torcida, cara. Tá com errado. Com relação à arbitragem... Vai ser padrão, né? Com relação à arbitragem, a presidência da arbitragem, a diretoria da... Não existe absolutamente nada. CBF, quem é que tá lá pra tomar conta? Então, mas é que tá, RG. Né? Acho que é um absurdo. Quer dizer, o julgamento, ele tem que ser seletivo. Se houver uma repercussão gigantesca na mídia, nas redes sociais, o cara vai ser julgado. Se não houver, dane-se. Empurra com a barriga. F, aperta a tecla F que se... F todo mundo? Tá errado, tá errado. Mas, ó, amigo, 11 da manhã temos Corinthians e Grêmio jogando lá no Estádio Olímpico. O Corinthians, no Olímpico não, na Arena Grêmio, né? O Olímpico, Grêmio. Infelizmente, o Grêmio vendeu, cara. Não deveria ter feito isso, não. O Estádio Olímpico era legal pra caramba, mano. Mas aí que tá. É, Corinthians e Grêmio na Arena Grêmio. O Corinthians ele já está desfalcado do Elias e agora, se o Corinthians não conseguir o efeito suspensivo, estará desfalcado do Fagner também. Expectativa para esse jogo aí, cara. O Grêmio tá lá em cima brigando nas cabeças também, mano. Ô, mano, eu acredito que lá, meu, vai ser difícil. Se arrancar um empate vai estar bom demais, porque esse time que tá aí tá difícil, cara. Sim. Tá muito ruim, porque, ó... Deixar o Marlone no banco, deixar... Ah, eu falo isso, é o Marlone, isso aí a culpa é do Marlone. Você tem razão, viu? Não, não é que o Marlone, mas a gente olha pro Marlone e vê uma esperança. Agora você olha pro André, que esperança que você tem, meu? Você olha pra Giovanni Augusto, tá jogando nada. Aí entra Guilherme, muda o quê? Não muda nada. Continua a mesma coisa. Então, entra o Marlone lá pra ver se muda alguma coisa. Entra com o... sei lá quem lá, o... Guilherme Arana, lateral direita, improvisado lá, que joga bem. E tenta mudar alguma coisa desse time aí, porque do jeito que tá, tá ruim. Esse Guilherme também no último jogo contra o Cruzeiro e perdeu um gol embaixo do gol, mano. Pelo amor de Deus, tá ruim demais, cara. É complicado. Eu tava em casa lá, minha mulher tomou um susto lá que eu gritei. Eu falei, esse Guilherme é um burro. Tira ele, pelo amor de Deus. Então, um empate lá tá bom demais. É, vamos ver, mano. Porque o Grêmio é o sexto colocado no Campeonato Brasileiro aí com 32 pontos. E o Corinthians, ele tá aí com 34. São dois pontos de diferença. Olha aí, mano. Segura o Corinthians. Que isso aí? A buzina. Que isso, vovó? Essa velha cretina. Ah, velha cretina, não. Qual foi a última vez que você comemorou um título brasileiro aí, eu sou a bisca? Você tá falando com o atual campeão aqui, ô Mané. Copa Brasileira. Tô falando campeonato brasileiro. Não vem copinha do Brasil, não. Comemorou tanto. Copinha, não. Não desrespeita a copinha, não. Vem copinha do Brasil, não. Vocês não ganham também há maior tempo Copa do Brasil. Aonde? Ninguém Quanto tem, tempo vocês ganham? Ninguém tem mundial que... Qual foi o último que vocês ganham? 2009 contra o Inter, ou Paquitão. Faz tempo. Nós ganhamos ano passado aí. Nossa, agora. Nosso mundial é legítimo. Foi lá no Japão. Fala, o João quer falar. Deixa o João falar. O Camacho ainda tá no Corinthians ou não? Tá sim, ele tá já treinando com bola. E possivelmente ele vai ser relacionado já. Se não contra o Grêmio, na próxima partida do Corinthians, ele possivelmente será já colocado aí entre os jogadores que vão ser opção. Inclusive, pro lugar do Elias, ele foi cogitado aí também. Não sei se fisicamente ele tá apto ainda. Porque ele é um bom jogador, né? Então, mano, foi no Audax, né? Vamos ver agora no Corinthians também. De volta da Ponte Preta. E aí, Benja? O Michael, mano. Mas, infelizmente, aí... O Michael foi pra Ponte, né? O Corinthians emprestou pra Ponte. Da sandália? Traz de volta. Meu, cada um tá com assunto aqui. Não quero emprestar mais, não. Devolve. Quer mandar abraço pra quem, amigão? Ah, peraí. E o negócio do Zé Hugo? Eu tô ouvindo vozes. Eu vou mandar um abraço pra todo mundo aqui do banco onde eu trabalho, o banco que tá aqui do CAT, Tatuapé. Vou mandar um abraço pro meu irmão, Thiago Palmeirense. Chupa, meu irmão. Mandar um chupa pro Ritz, pro Levi. Um abraço pra todo mundo do grupo Grandes Amigos lá Muito do bom. Com a faculdade, garoto. Da hora. Beleza? Falou. Falou, Silas. Abraço. Tchau, Silas. São impagáveis e quero só fazer aqui, ó. Só gozando me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Boa, ganhei um kit top do desodorante Extreme, tá bom? Beleza. Tem pergunta pra Laura Miller? Vai ficar cheirosão. Aqui Laura Miller. Tá louco. Quem é Laura Miller? Não, aqui Laura Miller. Mano, falou, um abraço, Silas. Um abraço. Foi pior que o Rudy tentou dar umas pedradas ali, sabia? Hã? Tentou, não achou nada. O Rudy chaveca até secretária eletrônica, velho. Seu momento sem parar do estádio 97. Funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É pulseira VIP do seu carro. Terceira ligação, hein? Gigante guerreiro, Tai Leão! Você viu que eles fizeram um negócio com essa... O cara tossiu... Parece que ele fala. Põe de novo aí. No final, põe de novo. Não pode ser. O cara tossiu... Deixa eu ver, cadê? Tai Leão! Gigante guerreiro, Tai Leão! O Galaxy. Mas ele é o cara tossiu. Tossiu, a velha. Muito Alô. Louco, velho. Alô, você tá muito Alô. Louco. Quem fala? É o Mário. Ô, Mário, tudo que bom? Que Mário? Fala, gostoso. Fala que dá o tesão, vai. Conhece o Mário? Ah, eu não conheço. Que Mário? Aquele que pegou a Domérica. Ah, ó, que idiota, que brincadeira besta. Por quê? Ah, porque eu achei que tivesse me pegado no armário. Risada do estranho. Mas tá enchendo uma bomba. É a cuíca. Boa. Ô, mano, ele tem que fazer inalação antes de rir, velho. Que é? Fofó de Belém. Fofó de Belém. Manda o nome completo aí. É Mário César Pereira da Silva. Quantos anos, Mário? 2.8, Dudu. Ô, RG, 2.8, hein? Hoje, quarta. Dia do Brasil jogar, hein? O cara tem tanto nome no nome, velho, que não, pô, é melhor ficar dentro do armário, porque não dá pra fazer nada com esse nome. É, aí não dá, né? Não tem jeito, né? E o bairro, qual que é, Mario? Esqueci o trocadilho. Vamos ver se o... Não tem trocadilho. O Dom, quando não tem trocadilho, não tem nota. Vai. Jardim Santa Cruz. Jardim Olha, Santa Cruz. Peraí que agora... Eu vou dizer um negócio pra você. Tem Parque Santa Cruz e tem o Jardim Santa Cruz. O problema é que Jardim Santa Cruz e Parque Santa Cruz, que eu conheço São Paulo, tem uns 200. Tá, mas ele fala um, não é? O mais famoso é ali perto da Cachoeirinha, na Zona Norte. Vixe, tá longe, hein? Não, tá longe, rapaz, não, tem lá. Meu Deus. É por isso que eu falei que tem 200. Fala, ô Dom, fala pro Bar voltar pro Google rapidinho aí. O Bar. Ô, Benga, tem um perto. Você tem razão. Pode falar. Não vou falar. Jardim Antártica. Aí, maluco, jantou você, ô. Agora, não vou falar. Jantou você com farofa. Jantou. Não, vou perder meu tempo. Não, perder meu tempo. Esse melindrou, hein? Esse ouvinte aí. Esse ouvinte aqui, o Mário, ele mora lá perto do Sacomã. Não, negativo. Também não? Posso falar? O cara se esconde. É, Jardim Santa Cruz fica dentro do centro, Ribeirão Pires, Grande ABC. É, já ali perto da Anchieta e tudo mais. Ô, Domênico, eu que te mandei o áudio ontem aí. Qual falando áudio? Que eu vi você carregando a faixa de campeão do primeiro turno. Você falou que eu tava drogado e que eu tava bêbado. E tava mesmo, hein, Mario? Não, não tava, né? Você vê se deixa, tá... ele não tava, eu, não. Você é o mesmo cara que deve caçar Pokémon, não, hein? Não, mais ou menos. É legal, Pokémon é legal. Pokémon é legal. Pokémon é legal pra vocês, pô. Que porra é essa? Volta a ser criança, Domênio. Criança, cara. Tem unido as famílias. Não, isso aí. É verdade, um monte de pai e mãe estão levando as crianças pra andar, pra caçar Pokémon. Olha, se Pokémon... Se Pokémon tá unindo... A família do cara precisa dar um... fazer uma... O que tem de criança terapia. que não conversava com o pai, que o pai não conversa com a criança, você sabe que existe isso. Você mesmo não via seus filhos, sei lá quanto tempo. Não adianta você falar, babaca, porque eu nem jogar essa porcaria eu jogo. Você é um fascista. Essa coisa de, olha, ver marmanjo jogando Pokémon na rua é bizarro. Nossa, eu falando de jogar criança, é legal. Não, tudo bem, criança é legal. Agora vê esses marmanjos e mandando mensagem. Olha, Pokémon não sei o que. Não, desculpa, jogando tudo, vai. Concordo. Tem uns bichinhos muito mais bonitos. Vai ler um filme, vai ler um livro, vai passear uma criança. Criança é legal. Cara, o celular ali, Pokémon. Você nem fica procurando. Vai, os senhores jogadores, vai. Você não sabe jogar. Ai, vamos julgar. Ridículo. Você, não, o Mota não é ridículo, porque o Mota tem a mentalidade do cara. Mas cada um faz o que quiser da vida. Eu pago a minha conta. Não, fala mentira. Eu pago a minha conta. Não é verdade. Legal, joguei legal. Ô, mano, deixa que você paga meu 3G, você pode falar. No Pokémon GO, tem uns bichinhos muito mais bonitos do que no Tinder. No Tinder não dá pra captar esse negócio, não. Você joga isso também? Louco. O que? Tinder? Não, Pokémon. Esse cara é viciado nesse troço. Pô, eu fiz o personagem homenagem ao Dodô do Pixote. Eles são os dois viciados em Pokémon. No trânsito ajuda a passar o tempo. Claro. O Mano joga, o Roberto joga, o Vilela joga. O carro, é isso. O Adriano joga. Você não acredita que você joga? Você joga? Eu jogo só no trânsito. Que ridículo. Mas que trânsito, mano. O Adriano joga. Você vai joga. Bater o carro qualquer na dia. Na moto ele joga. Eu tenho HDI, tem que usar. O cara tá dirigindo e vai ficar procurando. Assim, ali, pei, bateu o carro. Pô, você tá louco. Não, tem que ser se tiver HDI, tudo bem, né? Se tiver HDI, tá tudo certo. Oh. Leva no bate-pronto. É, vai no bate-pronto. Time. Vai, time. É nós, né, mano? Tamo junto. Quem? É nós, mano. Nós quem? É nós quem? Campeão mundial, quem que é 3 vezes campeão mundial? Aí, seu vacilão, pra cima de mim. Bolor. Com essa voz de função que você tem aí, você acha que vai me enganar, João? Bolor. 3 vezes campeão mundial, que é tricolor, rapaz. Ô, tricolor. Ô, só um minuto. Ontem eu mandei dois áudios aí pro Bar. Um foi. O outro era perguntando pro Mano onde que tá a taça do campeão da Libertadores de 2000. Vamos lá, vamos te responder. O maior prazer. Vai começar esse aonde tá a taça da França, de campeão da Eurocopa? Fala mais agora. Aonde tá? Não, me explica aí. Em 98, a França ganhou a Eurocopa, porque a Copa foi na França. Pra você que não tá acostumado com eventos FIFA, vamos lá. Eu te explico, não tem problema nenhum. A FIFA, quando promove algum evento, ela segura sempre uma vaga pro país sede, independentemente de classificação e eliminatória. E foi isso que aconteceu no Mundial de 2000. Tá bom, já explicou. Satisfeito, Mané? Vamos falar do São Paulo, velho. Não chupa o nosso cego. Fala do São Paulo, velho. Feiturão foi embora. Vamos comemorar. Fala com o pai Mauro aí. Pai, vô Mauro. É vô! É, seu Mauro. Vai falar pai aí, que eu tô... O 20. O Rodrigo tá aí, ó. O filho do Rodrigo tá aí. O João fala bem de São Paulo. Peraí, rapidinho. O que que é um pontinho vermelho, um pontinho amarelo, um pontinho azul e um pontinho verde em cima de um ponto preto? Responde essa pra mim. Cara, isso aí ficou confuso, hein? Hein? Ah, mas é confuso esse. O ponto preto, o ponto preto tirou tudo. Vou repetir. O que que é um pontinho vermelho, um amarelo, um verde e um azul em cima de um preto? Arco-íris. Não, é os botões do controle do videogame. Vixe, mano. Esse Vomar é louco. Foi bom, né? É louco. Você não comeu o restinho do frango do mano, não, né, velho? Tem a proteína aqui, quer? Ô, São Paulino. Opa. Você é a favor do interino até o final do ano e depois vai atrás de um grande técnico ou traz alguém pra substituir agora? Porra, tem dois cenários, né, Mota? É, ou a gente mantém ele e vai até o final pra alguém começar com o projeto no começo do ano. Ou tentar trazer alguém agora e arriscar, né? Só que os nomes também não são muito bons aí no mercado. É melhor trazer agora pra poder começar. É, já, né, fazer o trabalho. Já feito o esquema, agora, véio. Porque a questão é o seguinte, será que esse cara vai aguentar a pressão de uma derrota no Clássico, uma eliminação na Copa do Brasil? Não é ele que tem que aguentar a pressão, é a diretoria. A diretoria não. Colocou ele. É, então, eu tô falando da diretoria, ele não segura fica. A bronca, não é ele. Mas então, mas um cara sem nome assim é o nome ele tem, André Jardine. Não, você sabe o que eu tô falando. É, porque tem os dois lados, cara, né? O cara não aguenta, velho. O próprio Doriva lá e não vingou, né? Ô, Mota, então, você traria quem, Mota? Ué, você tá no mercado aí, velho, eu iria mesmo forte atrás do Belão, velho. Que... Solete, o Belão. Abelão. Oh, só pra... Mas o Abelão não quer de pegar time agora, ô, mano. Dá o dinheiro. O São Paulo fez uma consulta pelo Ricardo Gomes e o Botafogo vetou a saída dele. É, falamos no começo do programa. Não, dizem. O Botafogo não vetou, não. É, não tem isso. O Botafogo falou, paga a compensação, dá a compensação financeira. Que pode... E ele vai sair. Foi isso. Ele disse que o São Paulo não vai pagar. Ricardo Gomes? É. Já passou, né? Então. Tá uma boa, Mota? Eu sou mais eu deixar sou fã, o interino, hein, viu? Eu não sou fã. Você gosta do Ricardo, ouvinte? Não entendi. Você gosta do Ricardo Gomes? Cara, eu acho que a primeira bola que for no gol com o Denis, ele vai ter um piripá que vai dar ruim. Não, tá louco. É melhor não, cara. Você fica com medo que ele vai ter um infarto. Ô, Mota, a gente, no ano, quando que o Muricy saiu, eu e mais dois amigos, a gente tava ali na arquibancada amarela, lá no Morumbi. E tem um lugarzinho ali que a gente sempre vai, leva o cartaz e aparece na TV depois, né? A gente levou uma faixa, chegou a hora do projeto. Não, você é a favor do Lucha? Você é a favor do Lucha? Ah, não. Também não sou, não. Eu acho que o Lucha é o seguinte, velho. Passou, velho. Passou. Ele mas vai pode dar jeito. Certo. Mas ele chegou daquele, sabe? Vai chegar daquele jeito dele, na hora ele vai aceitar tudo, depois vai começar a mudar. Se der aí certo. Vai brigar com um dos argentinos, já vai dar M, entendeu? Ah. Vai dar certo. É, né? Eu Tomás. Acho que não dá certo, não. Eu não gosto. Você viu? Gostaria. O problema é que ele não tem apesar de achar o Lucha um ótimo técnico, o seguinte... O Lucha é um dos poucos técnicos que consegue mudar um jogo no meio do jogo, assim. Ver o que tá acontecendo e fazer uma grande mudança. Eu acho que o Lucha é um dos poucos. O que a gente comenta é que seria engraçado ver ele 45 minutos no segundo tempo, São Paulo ganhando, ele saindo correndo pro vestiário. Não, o título é deles. O título é deles. É porque é piada, né? É porque é uma piada. Ô, Mota, você viu que o São Paulo... Quer dizer, o São Paulo não. O Rogério Ceni tá estudando pra ser técnico. Ele quer começar em 2017. No, mas é muito cedo pro Rogério. E eu não aconselharia. Ele vai se queimar, né? É, se queimar, sim. Eu não sou a favor, velho. Eu não sou. É muito difícil colocar ex-ídolo no comando de um time. A verdade é que... 3 derrotas, 5 derrotas aí, velho. Os caras começam, esquece tudo, esquece tudo. Tudo é apagado, tudo é apagado, mito, tudo é apagado. O Rogério, vai ser que nem o Lugano, né? Agora um monte de torcedores estão criticando o Lugano, né? Pelo futebol. Ué, e quem pediu o Lugano foi a torcida que fez uma pressão gigante. Então, lotou o aeroporto, e tudo. Rogério Ceni tem que chegar um dia técnico no São Paulo. Sim, ele não pode começar técnico no São Paulo. A verdade é que o São Paulo, agora os técnicos é que estão procurando o São Paulo porque a gente está exportando, né? A gente é vitrine agora, né? É, então. E mas aí, o Leco vitrine, falou... só bagulho, velho. É, dois técnicos. Dois técnicos. Seleção do México e da Argentina, velho. São dois bagulho, velho. Ué, e o Brasil é legal. Dois bagulho. Lógico que é. A única seleção penta, tiozão. Ah, para, é a única vai. Seleção penta. 7-1. Me diga a outra seleção penta. Eu não sei. A Argentina não tem... Tô dando F5 aqui. Respeito. Tô dando F5 aqui. Argentina não tem... Qual foi o último título da Argentina? Não importa, mas a Argentina não é seleção de respeito. A Argentina é o Botafogo das seleções, velho. Ô, mas o Leco. O Leco falou que não traz técnico estrangeiro pra agora, né? É, o Leco também às vezes não tá sabendo nada, viu? Eu vou falar uma coisa. Ô, Mota, deixa o Mano. Manda abraço aí, velho. Deixa o Mano e o Domênico discutindo aí, porque se juntar os dois, eles não passam a gente em Mundial. Ah, não. Manda abraço, velho. Vai. Mas peraí, é por culpa. Vai, manda abraço, velho. Tchau, acabou. Por culpa do porco. Deixa eu mandar um abraço aí. Alô? Oi, manda abraço. Manda abraço. Nossa, é pouca. É igual. Aonde? Aonde? Aonde? Peraí, eu tenho dois, você tem zero. Igual o quê? Eu tenho dois. Eu tenho dois, você tem zero, velho. Não, eu tenho dois, você tem zero. Não, vírgula. Nós temos um. Eu tenho dois, você tem zero. Desculpa. Que tá igual, igual aonde? Olha aqui, ó. Então vamos aí, RG. Eu e o Santos aqui, a gente passa você, seu comédia. Olha aqui, ó. Mané, só um minuto. É lógico que você quer colocar um time que não tem mundial na discussão? Vou discutir o quê com esse maluco? Deixa eu recolher aqui, porque senão não dá pra mim falar, eu tenho que fazer assim, porque eu tô na mesa e eu quero que se dane. Ninguém mais fala, eu falo. É, quero dizer o seguinte, o Instagram da FIFA, quem escreve lá, acho que é alguém representando a FIFA, né? Eu acho que é. E eles parabenizaram o Palmeiras pelo título mundial. Então, Vielho, então, pouco me importa o que você acha, o que os outros acham, eu quero que vocês todos se lasquem. E já falou tchau, né? Tchau, tchau, tchau. Não vai falar, não vai falar não. Tchau, tchau, tchau. Manda abraço, abraço. Bom, eu quero mandar assim um abraço mesmo. Pro melhor isso. Grupo de WhatsApp, que é o Mimadinhos. Não. Isso, assim que faz pra retomar o programa. Não, só vídeos educativos e da melhor qualidade. O Domênico, mano, pra cacete mesmo. Mandar um vídeo pro, que nem um sombra, abraço pro pessoal lá da época da faculdade. Chitão. Né, Rodi? Corta mesmo. É isso aí, vovó. Tá bom, pessoal do meu trabalho aqui, do GHT. GHT, falou. É GLBT? Não, só um minuto, só um minuto. Ah, tá ok. É. Abraço. Só pra saber. É, o microfone desse idiota tá aberto. Não, desculpa. E mandar um... Desculpa, mano. Mandar um amo ela, né? Que tem que ter, né, RG? Pra quem? Camila. Camila. Hoje um ano e 7 meses, hein? Ah, então hoje tem, hein? Hoje tem, né? Hoje tem coraçãozinho na vidraça, hein? Ah, hoje não escapa, não. É isso aí. Falou, meu velho. Um abraço. Abraço e chupa, mano. Vai pro inferno. Tchau. Voz de noia. Olha só, já notou como, às vezes, basta um adesivo para começar uma revolução? Por exemplo, vejam o que representou paz e amor para a liberdade de uma geração. Ou o No Stress, que certamente deixou muita gente mais tranquila. E a bolinha amarela e sorridente do Smile fez muita gente sorrir por aí, não é verdade? Pois é, galera, olha só, agora quem tá revolucionando é o Sem Parar, que agora funciona com um único adesivo. Se você já tem o Sem Parar, troque já aquelas caixinhas que estão no seu carro por esse adesivo moderno que vai deixar o seu carro ainda mais bonito com a praticidade e comodidade que você já conhece. Se você ainda não tem o seu, bom, olha, você está esperando o que para fazer o seu? É, meu amigo, procure já uma das lojas do Sem Parar, troque ou adquira o seu Sem Parar. Acesse semparar.com.br ou baixe o app e encontre a loja mais próxima de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estádio 97 pela Energia 97, também em nome de Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria. Também em nome de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Em nome de S, construindo com valor. E agora o Benja vem com o recado de BV Financeira. Olha só, amigão, você precisa de uma solução prática para realizar seus planos? Então presta atenção. O crédito consignado da BV Financeira traz mais facilidade e menos burocracia. Então, se você é funcionário privado de empresas conveniadas à BV Financeira, pensionista ou aposentado do INSS ou servidor público, presta atenção, hein? O crédito consignado traz condições especiais e a parcela é descontada do seu salário ou benefício. E olha, Dodô, são taxas competitivas, atendimento personalizado e sem burocracia na aprovação. Então organize a sua vida financeira ou comece a colocar seus planos em prática agora. É só ligar 3003-7888, 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Mas ó, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, Verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É bebê! É bebê! Bons negócios pra você. Estádio 97 pela Energia 97. Vamos pro WhatsApp. 943-5301-50, ouvintes mandando seus recados a partir de agora, então, vamos ver aqui a primeira mensagem. Boa noite, meninos, tudo bem? Meu nome é Luciana, sou São Paulina. Eu queria saber, na opinião de vocês, por que que vocês acham que não tem tecnologia no futebol ainda? Por exemplo, como a gente tem no vôlei, o tira-teima, esse tipo de coisa. E por falta de dinheiro não deve ser, né? Mas, na opinião de vocês, por que que a gente não tem ainda? Beijo. Senão boa, o Corinthians não ganharia mais nada. Boa pergunta da Luciana. Aliás, é evidente que é isso. Já passou boa, da hora. Cala a boca, eu sou idiota. Se colocar o negócio pra voltar o lance, o Corinthians não vai ganhar mais nada. Ele vai ganhar a sua irmã. Ah, eu não tenho irmão, tá? Olha, bem, sim. Já passou da hora de colocar a tecnologia a favor do futebol, viu? Já passou da hora. Né, RG? É uma opinião que eu tenho já faz tempo. Antes de todo mundo comentar a respeito, do jeito que eu anda, já falava. Do jeito que anda a arbitragem, velho. Porque, velho. Velho. Os caras erram mais do que qualquer coisa, cara. Jeito, toda hora tem erro. O jeito que anda. Todo jogo, ou pelo menos toda rodada, tem algumas partidas que tem erro de juiz grotesco. Mas fora isso, Domênico Gá, todos os esportes, porra, eles têm hoje aí a tecnologia pra auxiliar. Na natação tem. No futebol não tem. No tênis tem. No vôlei tem. É, qualquer esporte que você pegar hoje em dia, a NBA tem. Então, mas o futebol não tem, tem que ter. Infelizmente, o futebol, ele estagnou. Antigamente, eu até defendi o fato, não, mas é legal a polêmica, etc e tal. Mas hoje em dia, diante de tantos erros absurdos que nós estamos vendo, boa. Chegou da hora, tem que implementar, tem que ter sensor na linha do gol. Por exemplo, precisa ter lance de replay pro cara poder avaliar a bola. Eu tiraria os dois bandeirinhas, eu acabaria com os bandeirinhas do futebol e deixaria nos bandeirinhas só a tecnologia. Não precisa ter bandeirinha. E o cara vai acompanhando. Não precisa ter bandeirinha. E fala pro juiz. O bandeirinha tá lá. O bandeirinha tá lá pra fazer um negócio e faz errado. É só acompanhar uma televisão. Juiz. Não tem a televisão? O juiz. Então, mas o juiz não tem o ponto dele? Não tem o ponto dele? Tem que ter um árbitro na frente da televisão. A hora que tem o lance de impedimento, o cara fala, impedido. Acabou. Mota nessa, tem que ter conversa, acabou. Impedido. Não é. Bota o cara no monitor lá e... Monitor. E vamos que vamos. Porra, não tem o que... Eu não sei que esses caras, sabe? Juro por Deus, olha. Parece que os caras gostam de erro, hein? Parece que os caras gostam que a coisa erra, porque... É que é estranho, né, cara? Não há interesse em mudar. Sabe? E vocês falam tanto da FIFA, eles que têm que mudar essa gente, porra. Gente, o único teve título... Teve um lance, deu um negócio, olha, inventaram o negócio da bola, do sensor da bola, legal pra caramba. Tiraram. O único título mundial que a Inglaterra tem... Na Copa de 66? Foi com o negócio da mão. Não, foi a bola mão, que não entrou. Não, bola gol entrou. De falta. Escandaloso. A bola não entrou e o juiz deu gol. É, na Copa aqui também. O Lampard não meteu uma porrada lá, que a bola também bateu e foi, entrou. Sim, e, mas, é, sim, mas essa da Inglaterra foi a final. Mas não tinha sensor nessa? Não tinha, né? Não. A outra que tinha sensor. Não, né? Não tinha. Sei lá, os caras também, bom. Vamos lá. Adianta, deixa eu mandar um abraço pro meu amiguinho aí, meu grande parceiro. O Cássio, meu amigo Cássio Buchholz, grande Cássio, fazendo 14 anos, o Cássio te adora, mano. Um abraço pro Cássio. Cássio Buchholz, manda um abraço pro Cássio, meu parceiraço. Mas onde é o Cássio? Vai saber se é seu comparsa de alguma coisa. Tem 14 anos. Ah, um abraço então pro Cássio. Semana que boa. Vem o Renan vai vir visitar. Ele é chiqueno. Ele é chiqueno ou é cefa? O Cássio é chiqueno, graças a Deus. Aí o é nóis. Um abraço pra ele que é meu parceiraço. O Renan é do Fez Rio, né? Fez com o Sami lá Israel. Aí um abraço então pro Cássio aí, Cássio. Sangue bom. Corinthians roxo. Ô, beijo, o Renan do Rio. São Paulino. Então, um brother meu também ouvindo o HD, ex-traficante do Rio, hoje ele tá... Você tá louco. Não, ele não é mais. Ex-traficante? Ele é fã do Benja. Tá louco. O HD, juro pra você. Vamos lá, mais mensagem pelo WhatsApp. Boa tarde a todos aí da Energia. Estádio 97, meu nome é Paulo Marcelo, sou da cidade de Tiradentes, sou São Paulino. Zona Leste. Hoje à noite tem Nadamarca versus Dinamarca. Haja coração, torcida brasileira. Abraço a todos. Essa foi boa, hein? Se o Brasil for eliminado hoje, vocês acham que é tão humilhante, tão vergonhoso, óbvio, tão escroto quanto o 7-1 da Alemanha? Óbvio que é. Não, 7-1 nada vai apagar o 7-1. Não, peraí, você ser eliminado em casa numa Olimpíada, numa fase de grupo... Sem marcar nenhum gol. Tá de brincadeira, como não é? Na Ilhas Fiji... É tão humilhante quanto. E o grupo do Brasil é muito fraco, né? Iraque, Dinamarca... É isso aí, ô. É o João. E hoje esse acabou. Esse grupo do Brasil é um chá de cocô quente, cara. Acabou isso aí. Hoje acabou o negócio do 7-1, acabou. Porque a Alemanha ganhou de 10-0 da Ilhas Fiji. Ilhas Fiji, maior humilhação da história. Nós não somos mais a humilhação. Olha, eu discordo. Acho que a maior humilhação, e ela não vai ser apagada tão já, a não ser que tenha um aquela uma semifinal não é que o Brasil meta o 7-1 na Alemanha lá. Aí pode ser que não vale apagar. Mas vou dizer que vai apagar, mas é uma opinião minha. Mas vai igualar. Não, vai igualar. Mas qual... A opinião minha. É uma opinião própria minha. Mas não é a opinião do RG que você está dando. Não é a opinião do estádio, nem da energia. Não é a do Mota, é a tua. Não, cada um pode ter a opinião que quiser. Isso é legal falar. Nada é mais humilhante do que tomar 7-1 em casa numa semifinal. Desculpa. Você pode falar o que vocês quiserem. Você ser eliminado numa Olimpíada jogando em casa também. Não é. Com um único jogador que, teoricamente, é o cobrão das Olimpíadas. Tá certo? Sem marcar um gol. É o Neymar. O Ibra não veio, o Cristiano Ronaldo não veio, o Messi não veio. O jogador não faz chover. Hoje, a seleção titular é bem pior. Hoje, olha, hoje, João, o problema é tudo. Hoje, João, dá pra gente escolher qual a maior humilhação. Tem o 7-1, tem ser eliminado numa Copa América no grupo que tem Haiti, Paraguai, Peru. E quando perdeu as quartas de final pelo Paraguai. Também não, E quando não conseguiu classificar com o Peru, mas era Peru, Haiti e mais o outro. Paraguai. Paraguai. Não, não era Paraguai. É? Era Paraguai. Acabei de falar. Saiu Paraguai. Não, não era Paraguai. Era o Paraguai, Dodô, agora. Na Copa América agora era Haiti, Peru e Paraguai. Não, acho que não, hein? Foi 0-0, Dodô. Paraguai a gente perdeu as quartas de final da outra Copa América. Foi 0-0. Agora. Agora, nos Estados Unidos, foi 0-0. Eu não lembro que era Paraguai. Eu lembro que era o Peru. Paraguai, Peru e último jogo foi Peru, que o Brasil perdeu. Gol de mão. Você tem medo do Peru, Dodô? Né? Não, mas na boa. É uma seleção brasileira jogando Olimpíada em casa, tá certo? Num grupo baba. É, o único time, teoricamente, que levou a sério isso daí foi a seleção brasileira. Porque você vê lá, Argentina, velho, não trouxe ninguém top. Tá lá Caleri, etc e tal, mas, velho, Messi não tá, Agüero não tá, Di Maria não tá. A única seleção que tá levando a sério essa Olimpíada é a seleção brasileira, mano. A seleção brasileira não conseguiu marcar um gol até agora contra a África do Sul e Iraque, velho. Imagina, se for eliminado hoje, velho, é tão vexatório quanto o 7-1 que tomou em casa na Copa. Eu acho que é tão vergonhoso quanto. Lógico. Não é mais nem menos, é igual, tá no mesmo patamar. É a mesma vergonha. Também acho, é a minha opinião, mas vamos que vamos. RG, mas por que não joga, hein? Tem três caras bons na frente. Não, ainda continua. Então, mas ainda continua achando que o problema é montagem da seleção. Olha aqui, ó. Entendeu? Às vezes tem os três melhores na frente e não joga, né? Mas eu acho que falta uma liderança também. Não era Paraguai. Eu falei que não era, porque não era. É Peru, Equador, Brasil e Haiti. O Paraguai foi na eliminatória, que falando, o Brasil passou lá. Confundindo. Puta, é verdade, você tem razão. Não era o Paraguai. Então. Equador. O jogo é Equador e Brasil? Desculpa, Domênica. De Peru a Domênica Chávez. Desculpa, Domênica. Respeita ela. Não, eu peço desculpa de frente desse escroto, eu tenho humildade. Muito obrigado. Desculpa, Dodô. Não era o Paraguai, era o Equador. Na outra. Acho que até, não sei se é pior ou igual, sei lá, se é Equador e Paraguai. Mas eu quero te pedir desculpa de novo, Dodô. Não pede mesmo. Chupa. O Paraguai, a gente chegou a classificar na Copa América lá. Acho que foi ano passado, né? Ou ano retrasado, não lembro. Que a gente classificou para as quartas. E aí pegou o Paraguai e foi empate lá e o Brasil perdeu. Mas o Equador tá em segundo nas eliminatórias, né? Não lembro. Juro por Deus que eu não lembro nem. Tá como Uruguai é que tá lá. E Equador. Tenho medo. A Argentina e terceiro. Não virou nem o primeiro turno ainda das eliminatórias e o Brasil vai pegar agora também essa porcaria. Mas eu não sei. O Brasil pega Equador e Colômbia agora nas eliminatórias. Você lembra quando foi o último gol do Neymar com a camisa da seleção? Faz 11 tempo, meses, hein? Faz tempo, hein? 8 de setembro de 2015. Faz tempo. Contra os Estados Unidos. Vamos lá, mais mensagem pelo WhatsApp. Vamos lá. Boa noite, rapaziada do Estádio 97. Aqui é o Rodrigo da Sapopemba. Só falando aí que o mano não tá errado, não. Tem que jogar nota mesmo. E o Robinho nunca mais no Santos. Usou e abusou. Na hora que o Santos tava em queda, que precisava do cara, o cara disse não. Preferiu dinheiro. E eu falo a verdade. Ele tá show. Mano, não tá errado. Pela primeira vez na vida. Opinião. Rapaziada. Tá certo. Eu nunca tô errado, velho. Opinião do ouvinte no WhatsApp. Mais um. Aí, galera do estádio. Aqui é o Renato de Interlagos. O que vocês acharam da declaração do Paulo Nobre aí, dizendo que realmente o Corinthians é bicampeão mundial? E parabéns, Domênico, pelo campeonato mundial William Bonner Championship World. Colete Bonner. Ele falou William Bonner é complicado, né? O cara vai lá fazer um Bonner. Né? Mais uma, vamos lá, mais uma. Fala, rapaziada, boa noite. Aqui é Elton de São Bernardo do Campo. Aí, Dodô, Paulo Nobre reconheceu o título de 2000 do Corinthians. Já que o Palmeiras vai pegar o Vasco na Copa do Brasil lá no Maracanã, se ele ganhar, é considerado mundial também? Valeu, boa noite. O Palmeiras não vai pegar o Vasco na Copa do Brasil. Eu queria, só, gol, Paulo eu queria Nobre, só entender uma coisa. O Paulo Nobre, ele falou, o Paulo Nobre, que, ele, só o Paulo Nobre que é o presidente da FIFA, ele assumiu o lugar do Blatter. Ele falou isso. Ele falou isso. Eu posso até pegar a informação exata para você. Esclareça isso aí, Domingo, então, porque lá, tá estranho isso, porra. Não, mas esse eu constatou um fato, tá no site da FIFA. Não, é não precisa ratificar nada. Não, não é isso, deixa não é ele isso esclarecer. Pera tá aí. Estranho isso. Matéria. Tá muito estranho isso aí. Mas tem duas matérias. Presidente do Palmeiras, cara. Tá estranho isso. Não tô entendendo isso. Ué, mas só deu o braço a torcer. Vamos lá. Tá no site da FIFA. Tô abrindo aqui, calma. Vocês também estão desesperados pra saber da coisa. Não tem polêmica, gente. Qual que é a polêmica aí? Ele abriu o site FIFA.com, ele vai ver. Aqui, ó. A polêmica sobre a conquista do Mundial de Clubes pelo Corinthians 2000 ganhou um novo capítulo. O presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, saiu em defesa do rival e disse vê-lo como bicampeão mundial para defender a conquista do 51 do time do Palmeiras. Na minha opinião, sem dúvida nenhuma, podem falar que o Corinthians não tinha. Podem falar que o Corinthians não tinha vencido a Libertadores. Paciência. Foi como convidado o país sede. Aí. O Mundial foi no Brasil. Em Copas do Mundo, o país sede também é convidado. Sei que existe rivalidade, mas o que é certo, declarou o presidente do Palmeiras numa entrevista para a rádio. Tá certo? Mas ele falou no sentido de defender o título do Palmeiras, do Mundial do Palmeiras. Claro, tudo. Tem, quando convém. Então vem a frase. Quando convém. A diferença é que a FIFA reconhece os dois do Corinthians. E do Palmeiras, e não? E do Palmeiras também, porque o Instagram deles eu acho que é válido. Só parabenizou. Não. Instagram não. Pô, eles só parabenizaram. Não, tá lá. Instagram é negócio informal, mano. Você é um cara inteligente, você não vai falar uma bobagem. O Instagram do Obama, ele põe foto surfando, velho. No site dos Estados Unidos ele não põe foto de sunga. Essa piadinha acabou, você é inteligente o suficiente pra entender que o Instagram é escrito pelos caras da FIFA, mano. Sim, então não seja. Mas, Domênico, fale uma declaração. Isso não é um reconhecimento. Isso não é um reconhecimento. Tá, gente. Bom, mano, tá, vai. Se tiver no site da FIFA, eu vou reconhecer. O Instagram é um negócio informal. Ele foi dormir com uma piada, tiraram dele e ele não consegue aguentar. Só um minuto. Não. Piada é vocês comemorarem isso com o Mundial. A Copa Pirassununga aí. Acabou. Deixa eu dizer uma coisa pra senhora. Deixa eles falar o que quiser. Mas é isso, deixa cada um. Você não acredita no Mundial do Palmeiras? Acredita não. Você não viu, não aconteceu? Pera só um minuto. Eu vou dizer o porquê que eu acredito. Eu tenho o porquê. O meu pai viveu esse momento. Eu me passou isso. E não só o meu pai. Se você pegar na história, o Brasil vinha de uma derrota em 50 na Copa do Mundo. Eu tinha 12 anos. Desastrosa para o Uruguai. E o Brasil era considerado uma porcaria do futebol. E a Copa, essa de 51 que o Palmeiras venceu como Mundial, que foi o primeiro, e tá escrito nos jornais, campeão mundial. É só olhar, é só se informar um pouco. Não precisa de muito. Claro, não precisa ser muito, sabe? Que tem nem que é burro pra cacete. Mas tem uns que não, tem uns que sabem se informar e ler e tal. Sabe ler, aquela coisa. É só se informar, não precisa a gente ficar discutindo. Jogar Pokémon é ridículo. Acreditar nesse sentido que é legal. A FIFA mesmo no Instagram dos caras colocam. Isso aqui é porque eu falo mais o quê? Deixa os caras acreditarem. Cada um acredita na mentira que quer. Não tem gente que acredita em Papai Noel até hoje. Exatamente. Vocês acreditam que vocês foram campeões do mundo em 2000. Ué, basta ser o presidente. Pega o seu presidente aí, ó. O dono do teu time. O meu presidente é o meu. Pega aí o dono do teu time aí. O presidente é do Palmeiras. Não, é o dono do seu time. Não, do seu time. É dono. Se ele morrer, o Palmeiras fecha. Aí, se o Lula morrer, o seu time fecha. Não, pera só um minuto. Não, pelo contrário, o estádio já tá lá, Espera só um minuto. Mas o estádio já tá lá. Espera só um minuto, mas o Palmeiras tem o estádio dele, sim, o presidente, ele pode pôr dinheiro e ele é palmeirense. Não, o estádio da W Torre hoje. E ele faz o que ele quiser. Agora, o meu time não tá endividado, meu time não ganhou em estádio de governo, meu time não deve. Aí você deu uma paulada no São Paulo e o Moto tá quieto. Não, quem ganhou o estádio do governo? Quem ganhou o estádio do governo? Pera aí, quem ganhou o estádio do governo? São Paulo o estádio dele. O Corinthians tá pagando dele. Não, tá. Peraí, ganhar uma tá coisa. Devendo. Peraí, todo mundo tem dívida. Peraí, ter dívida não é crime. Passa. Vamos desmembrar a situação, porque ter dívida não é crime. Não. Você passa a cometer uma infração quando você torna-se inadimplente. Uhum. É diferente do teu time, tá certo? Tá bom, o Corinthians tá pagando o estádio. Aham, uhum, tô vendo. A lenda que reza aí é que teu time não pagou o teu. Lenda então, é uma coisa, agora tá. Se provar é outra coisa. É, provar, lógico, as traças já comeram os documentos ali. Tá bom. O quê? Quem pagou o estádio radical foi o São Paulo. Que é bicampeão do mundo reconhecido pela FIFA. Só mais uma coisa. Quando aquele menino lá, o do Alibi lá, disse que 2005 foi estranho, Aí valeu, era presidente do mas Corinthians. Mas ele já tava diagnosticado com uma doença rara. Ah, então não vale. Ah, não, né? Não vale. Mas não é só... convém. Viu, vovó, também não tem liga só isso aí, que esse presidente, quando era presidente, que os caras adoravam ele. É. Tem lá atrás, é só pegar, se informar um pouco, esquema 100, tem um monte de coisa aí. Então, mas ele mas já tava doente. Mas eu quero falar pra vocês o seguinte, não, não tava não. Já tava assim, não tava, não. Já tava, tava bem assim, antes, tava bem assim. É só se informar. Levanta aí o Mustafa aí, ó. Só ler. Quer dizer, pra levantar o Mustafa tem que precisar de força, hein? Porque o bicho é pesado. Pode levantar o que você quiser lá. Você que tá falando. Levanta aqui, mano. Levanta, gostosa. Levanta. E eu também não curto ele. Você tem um pôster do Zé Aparecido na porta do teu quarto. Dá pra ele com aquele papinho de novo e... Nossa, vamos ficar até mais. Hoje ele tem... Deixa eu dizer, mas ele tem possível, mano. Você tem uma clipagem no quarto, se for verdade. Eu vou lá fazer um xixi, mano. O que que você fez? Olha aqui, ó. Com a bexiga cheia. Bom, chega de papinho, que agora preciso falar de mandar um recado muito importante. Que você tá lá no carro, estacionado, aquela coisa toda, esperando sua mulher voltar das compras, quando de repente... Tá batendo no seu carro, RG. Oxi. Ixi Maria, hein? Quem é? Você desceu pra ver o que aconteceu, sabe o que você descobriu? Eu vi, olha, eu vi. Olha lá, motorista, olha lá. Ivetinha. Ivete Sangalo. Ah, mas aí você tem muita sorte. Bata Ivete, de novo. É verdade, porque a Ivete Sangalo tem seguro da HDI. Aí é fácil, vocês passam lá no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. Já são 50 HDI Bate Pronto em todo o Brasil, hein? Tem em São Paulo, no Rio, em Porto Alegre. Tem até em Salvador, pertinho da casa da Ivete. Vai fazer o seguro do seu carro? Então escolha a HDI. Com a HDI você economiza até tempo. Peça uma cotação da HDI ao seu corretor, porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço, não é verdade? HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. E agora, recado importante do Beijinha, que vem aí falar de Eliar. Olha só, amigão, quem entende de bateria para carro e moto, recomenda Eliar. E você sabe por quê? A nova Eliar Super Free tem 2 anos de garantia, a maior garantia do mercado. E mais, ainda tem a exclusiva proteção 24 horas. O que isso significa? Vou te falar. Em caso de qualquer pane elétrica, mesmo que o problema não seja na bateria, pode chamar que um técnico da Eliar vai até você. Quer saber mais? Acesse eliar.com.br. Eliar é a recomendada pelos especialistas em bateria. É, Eliar, é isso aí, Beijinha. E olha quem chegou por aqui. Olha aí que delícia, hein? Vocês lembram disso? Terra Samba, carrinho de mão, bada, bada, bada, bada, carrinho de mão, bada. Pô, isso aí fez sucesso, hein? Ah, é lindo demais. Reinaldo, cantor de 1,20m. Ó, hoje é o seguinte, faz tempo que eu não vi com a promoção, porque eu tava juntando dinheiro pra conseguir comprar essa promoção. Ah, é? Uma promoção nova? É. A Energia e Alegria da Cidade vai lançar uma promoção pra você que é aí muito sim. Fã do Benjamin Bach! Não acredito. Do Benjamin Bach? Eu? Isso, você mesmo, Benjamin. Olha só. Como é a promoção é? Almoçom com o Amigum. Entendeu a rima? Almoçom com o Amigum. Amigum. Seu ganso. Como é que é? Olha só, você vai passar o dia inteirinho no Quarteirão Sul de Higienópolis, o famoso Quarteirão do Benjão. E que delícia, hein? Aí você vai poder chegar um dia antes. Fazer o quê, né? E dormir na mansão dos empregados do Benja. Olha que privilégio, hein? Você vai passar lá dormindo, bem gostosinho. Depois que você acordar ao meio-dia junto com o Benja, né, o nosso grande astro, você vai almoçar junto com o Benjamin na mesa do Benjamin. Eu? É, com você mesmo. E olha que legal. Para você se comunicar com ele durante o almoço, você vai ganhar da Energia Alegria da Cidade um celular com WhatsApp. Um celular com WhatsApp. Isso. Exatamente. Sabe por quê? Porque a mesa do Benja tem 120 metros a mesa de almoço. Então, para você ter tudo noção, isso, o lugar da mesa onde fica a família do Benja tem um CPF diferente do lugar onde ficam os convidados. Olha aí. Caraca. É a mesa aí de almoço do Benzão, né, Benzão? Mas o almoço não é com ele, não tem que estar perto. Sim, mas aí você fala por WhatsApp. Dá tchauzinho. Ê, Benzinha! Ele vai tirar foto? Ele é fascista. Então, depois do almoço... olha, isso é mais gostoso. Você vai passear com o Benzão em tá uma nervoso, sinagoga. Ele tá falando que tá ruim, né? Eu conheço, ele tá bravo. Não, só esperava mais originalidade. Peraí. Ai, o playboyzinho, o Mimizinho. Tá com o Mimizinho. Não aguenta a brincadeira. Eu tô aguentando, eu tô olhando o jogo bem. Vocês estão achando divertidíssimo. Peraí, Benzão. Super original. Benzão, peraí, amor. Ó, peraí. Tô gostando. Ó, deixa eu falar o resto. Aí ele ajudou o quadro, tá vendo mal. Depois disso, você vai passear com o Beijão em uma sinagoga. E após isso, vai ganhar de presente uma circuncisão. Aí, Beija! Que ele mesmo fará em você. Olha aí, grande Benjamin. Obrigado aí. Vai, Benjamin. Quanto convém. Participa do quadro, você é a peça-chave. E ó, depois disso tudo ainda, é um dia inteiro com o Beijão. Ah, isso aqui é legal agora. Você vai tirar foto com um Beijão de sunga na parte de fora de uma das piscinas olímpicas da casa dele. E quem sabe você pode dar a sorte de ver o Phelps dando aula de natação pro Jimmy. Olha que legal, hein? Amigo, sem originalidade, amigo. No final do dia, mais ou menos umas 6:30 da tarde, você chegará com ele pra apresentar o programa Estádio 97. E depois vocês vão assistir juntos um jogo do Tricolor no Morumbi. Aí sim. São Paulo. Comendo poção de carpaccio, vou ver clicou. É assim que se fala, vou ver clicou? É? Vive clicou. Vive clicou. Pra participar é muito fácil, viu, mano? Você que é um dos filhos dele, mas não vai estar lá no dia. Não estarei. Ele construiu uma casa pra você lá na mansão, né? Pra você participar é só mandar uma cartinha pra rádio dizendo quantos zeros... Antes da vírgula, tem a conta do Benjamin. Ah, amigo, é o que eu conheço. Aqui vai uma dica, hein? É melhor comprar mais de um papel pra fazer a cartinha. Óbvio, amigo, que merda, amigo. A cara do Benjamin, velho. Quem inteiro não tivesse indicado ele pra rádio, amigo. Então aí, promoção, almoção com o amigão é só aqui, Domênico, na Enesia, o quê? Alegria da cidade. É isso aí. Valeu, Benzão. Obrigado, Jorge. Obrigado. Valeu. Olha, eu fiz agora... O que você achou do quadro, Benjamin? Deixa eu te falar um... Se fosse dar uma nota de 0 a 10, acho. 0 a 10. Falando português, claro, é uma merda. Ô, juiz! Deixa eu te falar. O cara lá fez o Playboy drama. É legal pra caramba. É divertido, é bem feito. Não, agora eu tô há 17 anos na rádio. Há 17 anos já teve cara bem pior que ele fazendo a mesma piadinha, velho. Ah, mas você pegou pesado agora. É básico, o Rudy é um cara inteligente. A gente sempre espera alguma coisa mais criativa. Olha, o pessoal aqui no YouTube tá gostando do quadro. Deve ter dois caras que gostaram. Deixa eu dizer o seguinte aqui, ó. Nos teus YouTube aí. Só dar uma informação pro ouvinte que estão abertas as inscrições para o segundo torneio Energy Poker, onde o Mano e o Motinha vão participar, hein? Não, quem vai participar é o Mano. Porque o Mota não joga? O Mano entra pra ganhar. O Mano é bom, o Mano é bom. Monstro, o outro sai, o outro vai só fazer jogar. Número. Ele falou que sabe jogar. Não sabe jogar. Ele joga Pokémon, ele caça jogar? Pokémon. Além mesmo, Você sabe fazer? Ele vai lá... Não, eu não sei. Então cala sua boca. Mas por isso que eu não vou lá. Pra jogar o que você joga, eu também posso ir. Então eu também vou, Dudu. Cala a boca. Se ele vai, eu também vou. Porque eu vou sair na mesma fase que ele. Eu duvido você. Não é de jogar as cartas lá, ele vai caçar Pokémon. Você vai perder seu tempo. Ele vai estar embaixo da mesa procurando Pokémon. Duvido você. Olha, quero só dizer pra vocês que estão abertas as inscrições pro segundo torneio Energy Poker. A premiação é garantida de R$150 mil, RG. Caraca, você já imaginou? Olha, 150 mil reais de prêmio. Faça agora mesmo sua inscrição, acesse energypoker.com.br. Porque, olha, depois do mega sucesso que já foi o primeiro torneio, o Energy Poker vai voltar agora com força total com essa segunda edição, hein? O torneio vai ser dias 23, 24 e 25 de setembro, tá bom? Você não pode ficar de fora dessa. Premiação garantida de R$150 mil, hein? Segundo torneio Energy Poker. Acesse agora mesmo. Inscreva-se também no energypoker.com.br. A organização de A Cassineira. Segundo torneio Energy Poker, hein? Participe, tá bom? Um abraço pro André. Ô, Dodô. E eu vou buscar o Benji e levar. Quem chamou? Fala aí, ô, Dodô. Tem um amigo nosso aí que é bom no poker e é até mesmo, amigo do Dubá. Vai participar, não? Vai participar. Bah. É o Bunda. O Bunda. Ah. Abraço pra você aí, Bunda. O Bunda. Ah, Bunda é bom, né? Bunda é bom, é? Bunda é bom. No poker, ah, o, geralmente detona. Bunda é bom, né? Ah, Domênico, é bom, né? Muito bom, né? Muito. É, Bunda. O Bunda não sabe nem andar, mas jogar poker ele manda bem. Mas não gosta, velho. Manja bem. Estádio 97, pela Energia 97. Ah, em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. De BV Financeira, crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3037888 ou acesse www.bvfinanceira.com.br. Vamos a mais uma ligação. Ele deu RT, né? Em quatro elogios aí. O Rudy no Twitter, ele dá RT, né? Ah, o quadro é que eu dou nos outros 15? Eu vou dar nos que falaram que o quadro é uma porcaria. Vamos fazer a competição. Quer? Aqui. Quer? Vamos, vamos vai, fazer o RT. Nossa, vai, o Rudy, que sem graça. Ele gosta disso. Vai, dá RT. Pra ele é, fale mal, fale bem. Mas dá RT com o meu arroba. Ah, mas agora você pegou no pé do Rudy, mano. É, porque você tá com mimizinho. Ah, eu tava quieto. Vocês perguntaram, você tá achando legal, velho. Tá quadro sem graça. Mas dá uma moral pro cara, mano. O Rudy é bom, velho. O Rudy é bom. Vem a brincadeira. Não, mas eu não tô bravo. Não. O Domênico perguntou se você gostou? Eu falei, não, eu esperava mais. Ó, você deu a uma música pedrada. Playboy Drama é legal pra caramba. Lá o burguesinho é legal pra caramba. Você deu uma pedrada. Atua em mim no Bernardo. Não, o Bernardo que escreveu o quadro, você deu uma patada nele. Não, não. Ó, você viu como ele é? Quando o quadro é você ruim... Você jogou pro Bernardo. Você viu? Eu achei bom o quadro. Mas você jogou pro Bernardo. As pessoas gostaram. Botinha, você viu como ele é? Você foi canal. Você viu como ele é? Foi. Se você fosse na entrada do Bernardo agora. Você viu como peraí. Você viu como eu tenho razão? Imagina. Quando o quadro a porcaria, ele joga pro Bernardo. Não, eu sei. Se fosse legal pra caramba, não. Fui eu. Viu como ele é o Egon Man, RG? Eu sempre falo do Bernardo aqui. Muito pelo contrário. Eu falei do Bernardo. Muito pelo contrário. Eu não consegui fugir disso, amigo. Foi legal com o Bernardo. Eu sou mais justo. Essa é boa. Ô, Domênico, você ouviu mais de uma vez aqui o Sombra elogiar o quadro e falar o texto do Bernardo, o Bruno editou. Ah, mas agora você precisava falar pra ele. Quando você viu que o quadro era ruim, falou do Bernardo. Ô, Mota, peraí. Mas porque o Benja não gostou, o quadro é ruim? As pessoas gostaram. As pessoas adoraram. Ó, ele tá com mimizento. Então vamos lá. Ed Palestra, chupa, Benjamin, muito bom. Marcos Thiago, foi legal, Rudy, muito bom. Júnior, muito bom o quadro. César Romero, ótimo quadro. Adrian, quadro excelente. Bertânio. Nossa. Ó, o Bertânio, odeio esse quadro. Ele odeia o Carmelo, odeio de canal. A partir do momento que você... tá vendo televisão. A partir do momento que você consegue... Chorei de rir agora, A partir do momento que você consegue contar quantos gostar... Não, eu tô lendo alguns. É muito ruim. Olha, você não tinha entrado no estádio ainda? Aos 14 ou 15 anos, até os caras já tinham feito isso. Márcio Spurs, o almoção deve ser chato, mas o quadro é bom. Ó, aprende aí. Quadro legal. Você ouve o Playboy Drama, aprende aí que é legal. Mandou. É bom esse quadro. Esse é bom. É bom esse quadro. Esse é bom. Esse é bem feito. É bom. É original. Deixa eu ver. E o texto do Carmelo foi muito bem escrito pelo Bernardo. Agora você detonou o Bernardo. Vamos escutar. Eu também não consegui fugir disso, amigo. Eu sou só mais um. Eike Batista é mato. Eu prefiro contar uma história real, amigo. O Bernardo escreveu isso também. Vou contar a minha. Canta aí, amigo. Mano, Bernardo é bom. Ele escreveu também. Essa música não, senhor. Foi um ouvinte que escreveu. Muita grana e um Rolex no braço. Solitário na floresta de dinheiro em março. Veja, olha outra vez o rosto na televisão. Televisão é um monstro sem rosto e coração. Em São Paulo, terra de arranha-céu. Pela noite eu rasgo as notas, só um monte de papel. Família judaica, que é dona do mundo. Mãe orgulhosa de um filho narigudo. Luz, câmera e ação, gravando é bom, a cena. Vai, é muito bom, lógico. Mais um rico fato, que é mais? Chega. Ah, burguesinha? Ah, mas tá bom, agora é especial. Especial. Não, vou ferrar o meu aniversário. Especial bem. Eu não lembro, não lembro. É, agora eu não vi elogiar aquela que a gente fez aquele dia também lá. Manda aí. Como é que era? Deixa eu ver. Põe aí pra ver se o Rudy se inspira. Não lembrava. Inspira aí. A do MC Bilada e você no Rio. Legal. A do MC Bilada que eu fiz no Rio. Por que você no Rio? Se inspira aí, pra ele, especialista. Implanta cabelo. Inspira aí, que é artista. Não, põe a MC Milada que o cara. Mas pega dinheiro no caixa eletrônico e sai disfarçando pra não deixar pista. Dia de semana. Sabe o que eu tô falando? Vai curtir a praia. Ele quer que lê os bons. Olha aqui, o Jorge ANP. Aff, o Rudy foi mal nessa, muito sem graça. William Rodrigues, quadro ruim, eu esperava mais do quadro dele. Olha aqui, o M9, o Curitiano, o quadro ficou uma merda. Também não, tem um monte. Drake. Ah, não fala tem merda. Um monte, não. Aqui, ó. Tem um monte, ó. Drake, Carmelo é ótimo, mas esperava mais. Tinha que fazer até o Benja chorar. Nossa, eu vou chorar. Quem tem Marcos, que chorar? Thiago. O chorar não sou eu. O Rude, o Benja chorar, deu uma de Jô Soares quem agora. Quem tem que parabéns chorar é quem fez um quadro totalmente Rafael, trivial. É o nível dos caras. Ah, ele tá xingando os caras pela falta de opinião. Olha, alguém que acha um quadro descendo com graça, é porque o cara hoje, não tem de humor, é fraquinho. Não liga pro Benjinha, foi chega, ótimo. Chega, muita lavação de roupa no ar. Peraí, olha, Paulo César, Rude, você já fez coisa melhor. Aqui. Não, isso é Silvio verdade, César, isso é verdade. Rude, trivial, hein? Aqui, ó, Beto Duarte. Rude, você o cara tá fazendo. Rude, você sempre vai bem, mas chega, realmente gente, foi muito gente, ruim. Chega, aí, chega, chega, chega. Posso ler vamos todos os outros 80? Pode, lê mais chega, quatro chega aí. Não, não é legal. Ó, quer vamos que eu mando pro CCDRT? Eu mando. Os 80 que esse papo, teu, esse ego, papo, teu ego vai ó te derrubar chega, aí. Chega, ó. Vamos agora mais um 20, 3, 2, 4, 7, 0, 9, 7. Vamos ao Asdrubo que tá tocando aqui, ó. Onde viu um sapinho para mim? O sapinho faz a... Alô! Consegui, baralho! Quem fala? Trocou! David! Ô, David, tudo bom? Tudo jóia! Tudo bom. David do que é o nome completo? David Fernandes Carvalho Vieira. E quantos anos, ô, David? 36. Ah, 3.6, RG. Ah, continua inalterado o velho ditado. O quê? Qual, como assim, RG? Qual? David, não nego, pago quando puder. Salvou a hora, hein? Nota! Ah, um puxador. E vocês gostam de Vieira, cara? Vieira? Vocês Vieira correm, é... Eu como Vieira de qualquer jeito. Vieira, ah, não gosto, não, aquele cara tipo de peixe, não é? Não. Não é? O que, que é? É um é tipo de ostra, né? Ostra. É tipo um mal. É, mexilhão. Ó, dá pra vocês entrarem num acordo aí, porra. Ah, porra. Eu esqueci o nome, como é que fala o nome? Ô, mano, Vieira, não, é Vieira é gostoso. Mas explica não, o que é, porra. É o fruto do mar, ué. Não é, é o fruto do mar. Você abre a conchinha, tem a carnezinha. É, como se fosse, como se fosse, né? Quase igual uma ostra. Mexilhão, ostra. É da mesma família. Eu não sei qual é o nome. Puta, eu acho que eu nem lembro se eu comi isso. É uma delícia. Nunca comi. Nossa, Vieira é uma delícia. Eu não gosto, não. Eu tenho nojo de ostra. A provençal, né? Ostra é bom. São moluscos. Esses buraquinhos que tem que dar uma linguada. Tem que dar uma linguada. Ô, mas, David. Mas você tem que tomar direito. Oi. Qual que é o bairro que você mora, velho? Vila Gumercindo. Vila Gumercindo? Ah. Isso. Tem paciência, tem, é. Eu que eu conheço. Tem duas. Eu conheço. Tem duas. Ó, enquanto você me imita, aproveita e vê lá que eu tô dando os RT que você pediu também. Ah, meu Deus. Ó, viu? É, tem vários Guerra RT aí. De... Tem vários amigo aí. O... Ah. O Jerry Lewis do rádio. Muito convite. Deixa eu falar pra você. Se é o que eu conheço, é ali perto de Ipiranga. Acertou! É nóis! Chupa, Rui! Eu posso fala, falar uma coisa pra vocês? Fala. Pode, amor. Eu tô há muitos anos, cara, tentando falar com vocês. Pô, parabéns. Desde 2005, agora 2004, né? É. Eu tava no estádio do Morumbi, cara, e aí eu olhava lá no placar, né? Estádio 97. É verdade, né, velho? Porra é essa, hein, meu? Não. Aí depois eu descobri que era vocês, cara. Putz, que legal. Muito legal, cara, muito obrigado, legal. Obrigado por nos acompanhar tanto tempo, né, David? Pô, caramba, tô muito feliz, cara. Bom, você deve ser São Paulino, né? Né, pô, tava lá, sobe né o hino aí, mano! Né? Não, às vezes não. Mas antigamente... Antigamente os clássicos jogo, eram no Morumbi. Opa! Alcancei de ir em jogo no Morumbi briga, via propaganda não, do Estádio 97 lá. Não, tinha jogo ainda. Não, mas tinha clássico. Em que ano? 2005. Lógico verdade que tinha no tinha Morumbi. Corinthians e São Paulo. Lógico. Eu e o Barro mesmo. Lógico que era no Morumbi. Tomei. Aquele jogo que o Kira demitiu o Tite. São Paulo da Libertadores. Então tá bom, ele falou pra pôr o hino. Se quer que hino que põe, vai. Mas aquele jogo que o Kira demitiu o Tite. Então vai, então fala que é Corinthians. Aquele Corinthians e São Paulo no Morumbi que o Kira... São Paulino, que o Kira demitiu o Tite. Que o Coelho perdeu o pênalti foi no Morumbi. Alô. São Paulo, moço. Fala com ele, hein? E aí, Tricolor? Tricolor. Ô, vou ler uma notícia, bota, boa pra vocês. Ô, você gostou do... Hã? Centurion bota, faz bota último treino, que bom, hein? Ué, o Centurion já se despediu, vô. Soletri, Centuri. O Centurion. Ô, Mota. Oi. Teve uma vez que eu tava no estádio digital ali, né? Perto da Borges Lagoa. Sim. Aí eu vi você, o Sombra e o Mano. Sim, a gente ia muito lá. Quando eu li pro Mano... Meu, ele é mentira. Mó playboy, mó cara de playboy. Ah, o Mano não é playboy. É, peraí. Que isso, playboy? Fala que beija. O Mano é mó playboy, meu. Playboy não. Estão caindo. Paquito, hoje o bagulho é o seguinte. Pra eu chegar aqui, tá certo? Eu suei muito. Eu e o Domênico aqui somos os únicos que podemos falar, porque trabalhamos no interior aí, nas rádios por aí, quebrando a cara, tá certo? Rádio que você trabalhou mesmo? Não, mano, mas Araçatuba é brincadeira. Você é o Mota... Mas o mano é do bem. Eu sou um diamante lapidado, Paquito. Eita. Lógico que é. Eita. E o que você tá achando dos reforços que chegou pro São Paulo? Gostou do Buffarini? Gostei, cara, só que assim, o que eu penso em relação ao São Paulo? Que a gente não tem que investir mais em técnico de fora, cara. Eu acho que tem que dar uma oportunidade para os novos técnicos, entendeu? É, sair um pouco de Luxa, desses técnicos aí que, sabe, vem, fica 2-3 meses, toma 2 cacetadas, sai. Então, eu acho que tem que inovar, entendeu? Ah, e quem que você sugeriu? Eu queria o Lisca doido, viu? Quem? Lisca doido. Quem é esse? É do... Era do Ceará. Lisca doido? Não lembro. É. Aquele do, da Série B lá, que é o rei do acesso? É esse? Mas não por isso. É oportunidade nova, né? É isso. Então, é difícil agora, né? O São Paulo tá numa situação que tem que decidir. Ou ele vai, traz um técnico, de repente, que não vai aguentar a pressão da torcida com um possível resultado negativo, ou mantém o interino até o final do ano e até lá consegue um técnico bom, top, né? Ô Mota, e o técnico do Atlético Nacional que foi o campeão? Rueda. Pô, mas você acha que o cara vai largar? Foi campeão da Libertadores, vai disputar o Mundial. Você acha que o cara vai largar? Muita gente falou, ó, o São Paulo foi conversar com... Meu, o cara não deve nem ter ouvido o São Paulo. Falou, meu, tá louco? Vou disputar o Mundial no final do ano? Não dá, velho. Hã? O Abelão, você acha que não tem chance? Eu acho que tem, mas seria pro final do ano. O Abelão não quer assumir nenhum projeto agora. A não ser que eu acho que, sei lá, velho. O Abelão tem que reduzir 50% do que salário, ele costuma ganhar. Ele ganha muito. É 2K, beijo? É o quê? 2K? Que ele não, ganha. O Abelão, não. Ele vai fechar por... Ó, se oferecer uns 700 pau, ele abraça. E onde o São Paulo vai pagar 700 pau pra um treinador? Ué, mas o que é qual bom... Qual foi o último time do Abelão? Foi o cara que tava no Emirados Árabes. Ele tava ganhando dinheiro lá fora. Muito dinheiro. Ô Domênico. Fica difícil. Opa! Deixa eu só fazer um. Faz aí. Lembra daquele atacante João Paulo que despontou? Na taça juvenil lá no São Paulo Júnior. Na São Paulo. Por que que não dá oportunidade pro Camisa 9? Eu sempre achei esse cara bom jogador, viu? Pô, eu vejo o Jesus aí arrebentando, o Gabigol. São Paulo parece que não tem coragem, cara. O São Paulo tem esse problema, né? Concordo muito com tempo ele. Concordo. Pra colocar a molecada. Agora parece que esse ano começou realmente mas eu concordo, a trazer a molecada, a investir, a dar oportunidade. Sei, não, mas já deu, tá dando oportunidade. Mas devia deixar pra esse menino aí. Esse João menino Paulo, mas posso falar? O João Paulo. A torcida do São Paulo fala em trazer a molecada. Foi emprestado pro Bahia. Filho. É, tá emprestado. Tá vendo? Vocês nem sabem, o menino porque sabe. Assim, não, mas sabia, pô. Vou contratar, vou pegar o menino, contratar o menino aí. Pedir pro Soma contratar o menino. Mas sabe falar, de São Paulo? A torcida do São Paulo... E o rapaz fez até gol olímpico aí na Taça São Paulo, não foi? Foi. Ah, então. Posso falar? É bom jogador. A torcida do São Paulo, fala essa história. Ah, tem que subir da base, coloca o moleque. O moleque faz 3 jogos, os caras pedem a cabeça dele. É diferente da cultura da torcida Paulo do Nobre, Santos, vai que lá aceita. E compra o João Paulo lá, vai lá, pega do Bahia lá. Não tem dinheiro não, hein? Hã? Porque lá o contrato é amarradinho, não sei. É, não vamos dá bobeira lá pegar não. O menino lá do São Paulo. Não tem, é amarradinho. No Bahia, tem o João Paulo. O último que fugiu se ferrou, porque o Chelsea teve que pagar pro São Paulo. No Bahia tem o João Paulo, que era do Palmeiras, lateral esquerdo, quer? Ano passado, o João tinha. Paulo. Ah, é verdade, que era do Flamengo. A torcida do São Paulo fala de revelação, de moleque da base... Mas não aguenta não, velho. Tem resultado, não tem paciência. É diferente, hein? Eu acho que esse Lianco... Tem que colocar um com jogadores experientes e tal. Coloca a responsabilidade em cima do moleque. Artilheiro. O moleque fica 5 jogos, 6 jogos, né, sem marcar. Mota. Os caras queimam ele. Fala, não tá vendo? Chance, mas, João Paulo. Ô, Mota, mas, esse Lianco é bom. Mas, Mota, vamos falar assim, ó. O Gabriel Jesus e o Gabigol... A torcida mesmo, ela apoiou, abraçou, entendeu? Mas é que eu tô falando, o São Paulo, os caras não têm essa cultura, velho. Se o cara começar a errar, vai pedir a cabeça do moleque, vai queimar o moleque. Em 5 jogos, São Paulo começa, coloca o moleque todo jogo pra ser titular. Em 5 jogos, os caras queimam o cara, velho, se ele não fizer gol. Se ele não estourar... Você lembra que na época do Expressinho, o São Paulo dava mais oportunidade, né, cara? Então, e quanto tempo de lá pra cá ficou? Pra dar oportunidade pra molecada. Cotia tá aí. Quando aparece um ou outro que é bem introduzido, que coloca o moleque, aos poucos vai evoluindo. Tem que introduzir forte, então, né, esse daí, Pedro... Dá a oportunidade como o Lucas teve, aí vende, porque o moleque estoura e tal. Mas se colocar assim no apavoro que tem que colocar agora, não vira, velho. Esse Pedro Bortoluço aí, centroavante que veio da base, era artilheiro, ele tá entrando aos poucos no time. Sim, e eu acho um bom jogador. É isso que tem que fazer, aos poucos. Não pode jogar a responsabilidade em cima do moleque e falar, ó, vai lá e resolve. Nós só temos você. Sim. Não é assim. Porque e não queima. É o que o São Paulo tem. O São Paulo já teve várias oportunidades que aconteceu isso. E jogadores que você ia bem na sub-20, né, na seleção. Sim. Lá o Henrique, eu não lembro, Henrique. Henrique Almeida, que agora que era no o Grêmio. Melhor do mundo. Sabe qual é o maior problema do São Paulo? É que ele não tem um jogador como o Marlone. Isso é verdade. Marlone, Se tivesse um meia, se tivesse pra colocar do lado do Chaves, é verdade. Já estaria melhor, viu? Abraço, Tricolor. Ô, deixa eu só fazer um merchan. Rapidinho. É, HDI de bate-pronto. É, esse não tem mais, esse não HDI. Temos mais os brindes da HDI, tá bom? É só Super Hero, facilita não. A sua vida digital. Também não temos, desse não temos. Caramba, então... Ô, mano, me ajuda aí, mano. Ô, velho, pra ganhar o kit da Bozano, tá mal, tem que falar o seguinte, ó. Só Bozano me garante seguinte, 3 vezes mais proteção e diversão. Só a Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Boa, ganhei o kit top do desodorante Extreme, tá bom? Ô, maravilha, cara. É um prazer imenso de falar com vocês aí, boa, viu? Valeu. Obrigado, um abraço aí a todos aí. Um abraço. Valeu, um abraço. Valeu, esse é o Estádio 97, pela Energia 97. Olha só, ô, mano. Sim, Domênico Gato. Você já viu quantas fotos com a hashtag Hero e a hashtag Pai Herói 97 tem espalhadas lá no Instagram? Pô, Domênico Gato, tava vendo isso aí, inclusive, ontem, cara. Vi várias, inclusive, curti também. Muito legal saber que a galera comprou essa ideia, né? Show de bola, cara. Tá legal pra caramba, cara. É por isso que eu quero agradecer mais uma vez aí toda a galera do Hero, né? Que pensou nessa campanha junto com a gente. Realmente foi sensacional, mano. Demais, né? Pô, Domênico Gato, nem fala, velho. Mas, então, Domênico Gato, explica pra quem ainda não conhece como é que funciona esse Cloud by Hero, velho. Opa, mano, com certeza. O Cloud by Hero é um aplicativo de armazenamento online de arquivos, né? Ou seja, com ele você deixa todas as suas fotos guardadas online e não precisa mais se preocupar com a memória do seu celular. Legal, né? Show de bola, Domênico Gato. Nossa, nem fala. Eu baixei e já tô usando, velho. Nossa, sensacional. E ó, não se esqueçam, atenção você que tá ouvindo aí o Estádio 97, se você tem uma foto muito legal com seu pai, ou de repente tem uma foto legal com seu filho, posta lá no Instagram com a hashtag Hero e hashtag PaiHerói97. E deixe o seu perfil aberto pra gente lá conseguir ver a sua foto também, tá bom? As melhores fotos serão selecionadas pra ser aí o Estranho no Ninho e ainda terão outras experiências muito legal. Tá curioso, né? Então poste uma foto com o seu pai ou seu filho com a hashtag Hero e hashtag PaiHerói97 e participe, hein? E não vai se esquecer, deixe todos os seus arquivos seguros com Cloud by Hero. Cloud by Hero é top demais, eu tenho e recomendo também. Sensacional, sensacional. Boa, mano. É nóis. É isso aí, esse é o Estádio 97 na Energia 97 em nome de Dutra Máquinas. A maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil, mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Também em nome de Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer, você merece o Extra é Gol. Agora, recado importante do Benjamin. Ô, Beijinha, fala pra nós aí, Beijinha, da Incorporadora Esser. Você sabe que eu sou o GPS Man, né? Todo mundo sabe. Eu conheço essa cidade inteira como a palma da minha mão. E sabe quem também entende de localização? A Esser, amigão. Os empreendimentos da Esser estão sempre perto das grandes avenidas e estações do metrô. E todo mundo faz questão de ter metrô por perto, né? Até o seu time, até a sua empresa. A Esser tem excelentes oportunidades para quem quer investir em imóveis comerciais, com toda a estrutura e uma arquitetura inovadora para empresas de diversos tamanhos. Escritórios, consultórios, enfim. Você que quer abrir seu negócio numa localização privilegiada e com fácil acesso para seus clientes e funcionários, você precisa conhecer o Metrô Office Mall em Santo Amaro. Tem também o Design Office Tower na Barra Funda, o Attitude Office no Pacaembu e o Bela Augusta, que fica aqui pertinho da rádio, entre a Rua Augusta e a Bela Sintra, aqui do lado. Então é só ligar agora para a Esser, 3066-0900. 3066-0900 e procure um consultor Esser. Você também vai querer um Esser. É Esser que eu quero, amigo. Um abração pro Rafa, Paulan Horn e pra toda a família Esser. Boa, beijinha. Esse é o Estádio 97. Agora vamos ver as mensagens. Mais mensagens chegando pelo nosso WhatsApp. Vamos ver. Vamos lá. Boa noite, galera do Estádio 97. Thiago aqui da Vila Ré. Eu queria fazer uma pergunta pro nosso amigo Azedão. Bem imparcial, você acha que o Palmeiras vai ter muita dificuldade esse ano para chegar aos 45 pontos e não ir para a Série B? Valeu, gente. Abração. Aí ele tocou a sua. Mais ouvintes participando. O Azedão não respondeu. Mais ouvintes participando pelo nosso WhatsApp. Boa noite, rapaziada. Aqui é o Ronan de Mauá. A seleção só vai pra frente quando o Romero se naturalizar brasileiro pra roubar o lugar do Neymar. Tava correndo. Fui, falou. Essa aí tá fugindo da polícia. Peraí, ó. Tá batendo um pique. O ouvinte não tá todo errado, não. Né? Romero é foda. A seleção brasileira hoje não tem um atacante de lado de campo com a qualidade do Romero. Ele já tem 24, né? Ele tem que entrar como aquele jogador excedente lá. O que ele comeu. Mais um, vamos lá. Só um gênio pra ganhar essa prova. Michael Phelps, braçada com braçada. Enkevich, vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu! Ganhou! Vai perder, vai ganhar, vai perder. Perdeu! Ganhou! Sensacional. Se ele esperar um segundo, ele não tinha errado. Mas vou defender o cara, gente. Foi 14 centésimos, né? Pô, difícil. Mas onde? Quando o cara bate, aparece a bandeirinha de quem bateu primeiro, mano. O cara não vê o vídeo, velho. 14 centésimos. O cara tá vendo a piscina crua, ele não tá vendo a imagem no monitor, você é louco? 14 centésimos, o Galvão não é um cara acostumado a narrar. Mas veja bem, você tá olhando no monitor. Quando o cara encosta lá na plataforma, já vem a bandeirinha da onde é. O Galvão Bueno não é um cara acostumado a narrar prova de natação. Foi 14 centésimos, gente. Mas tudo bem, quando você encosta na parede ali, tem mas um sensor. Mas ele podia narrar diferente, é isso? Que você já vê a bandeirinha de quem levou, gente. Eu sei que eu entendo o que você tá falando, mas ele podia narrar, tipo assim... Mas se ele narrou olhando pra piscina, braço, óbvio que não dava pra ver. Abraçada, vamos ver o que vai acontecer, Domênico. Se ele tivesse, que eu não sei onde ele tava, mas será que ele tava olhando direto pra piscina? Acho que não. Não sei se ele tava lá na piscina. Então, mas é que tá. Se ele tiver olhando só pra piscina, é uma outra coisa. Agora, se ele tiver olhando o monitor, na hora que o cara automaticamente encosta lá na... Já aparece lá? Já aparece a bandeirinha e o nome do cara. Não, difícil era. Foi engraçado, pô. Foi engraçado. Foi top, foi da hora. Mais um. Rapaziada, que é o Cassiano de Barueri. Também acho. Ô, pessoal, me diga uma coisa. O Mano, ele é russo? É possível. Esse cara deve estar dopado. Nunca vi falar tanta groselha. Nossa. Senta, chupa e pedala, mano. Nossa, velho. Vai pro inferno. Eu só falo as verdades que precisam ser ditas, cara. Eu falo aqui o que você não teria vergonha, inclusive... Não é vergonha. Você não teria, talvez, a coragem de falar. Se você trabalhasse em rádio, eu tenho certeza que você não teria a coragem de falar o que eu digo. Olha, porque eu falo as verdades que precisam ser ditas, velho. Besteira, é verdade. Mais um, vai lá. Ô, mano, cadê sua coerência? Você disse que devia ser punido somente o árbitro e não o time. Se fosse assim, seguisse a sua linha de pensamento, em 2005 o Corinthians não tinha sido campeão, porque o Edmilson deveria ser só punido e os jogos não deveriam ter voltado. Mas peraí, chupa, mano. Então, eu vou te falar, o seu nó cego. Primeiro, ali houve uma comprovação de que o cara estava ligado com escândalo de arbitragem, manipulação de resultados, etc e tal. Quando você tem uma comprovação disso daí, não tem como você analisar o jogo e falar, esse jogo não tá comprado, esse jogo não teve interferência proposital do árbitro. O que eu tô julgando aqui com relação ao árbitro ser talvez punido num julgamento posterior, é pela ineficiência técnica dele, e não pelo mal-caratismo. Quando você envolve o caráter de uma pessoa porque ele manipulou o resultado, é claro que tem que voltar. Aquele campeonato, ao invés de ter um asterisco, como vocês falam, deveriam servir de exemplo, porque o Brasil voltou os jogos ali que aquele cara apitou. Exemplo? Lógico, vamos exemplo. Lá. Mais uma aqui. Você acha que deveria continuar da forma como estava? Tinha que parar o campeonato, não dava mais nada pra seria, ninguém. Seria a melhor decisão. Então, mas por interesses comerciais aí de televisão e patrocinadores que puseram dinheiro. Aí continuaram. O ideal seria paralisar o campeonato. Paralisar e não dar o título pra ninguém. Mas vai explicar isso pra Globo. Vai explicar pra quem pôs dinheiro. Mas se você tivesse posto dinheiro, você não teria pensado assim. Vamos lá, mais uma mensagem. Ouvir os comentários do Mano é igual assistir o Chaves, meu. É tão besta que fica engraçado. Saudações alviverdes. Cara, é verdade. Besta é você que acredita no Mundial de 51, seu trouxa. Mais um. Wagner, Souza Ambrosio, aqui do Grajaú. Fora a questão de time, eu acho que o Mano tá certo na ocasião, porque é o seguinte, Então agora os jogadores vão falar o seguinte: ó, juiz, calma aí, juiz. Foi falta, me dá um cartão amarelo, porque senão o próximo jogo é importante, o pessoal pode me julgar lá e eu não vou jogar. Vamos lá, mais uma. Fala, galera do Estádio 97. Aqui quem fala é o Paulo Igreja, palmeirense do Brooklyn. Eu vi vocês falando aí do Michael, do Phelps. Cara, ganhar 21 medalhas é fácil. Difícil é alguém expulsar o Cássio. Mas, pelo menos, nada bom pro Brasil, né? Previsão de que até o fim das Olimpíadas o Cássio vai ganhar uma medalha aí em artes marciais. Chupa, mano. Ah, é pro inferno. Olha, foi sensacional essa última mensagem. E outra, velho. O Cássio, coitado. Essa, o cara foi pra dividir a bola sem, boa, querer esbarrar um adversário. Sem querer. E outra, esse Ábila aí também, velho, é muito fresco. Porque a Argentina tem que aguentar porrada. Você tá louco. O futebol argentino só tem que dar pedra. Sangrando, velho. Tá quem nunca, mano, talvez deu uma raladinha e sangrou. Não, mas pior foi o William Capita, mano. Aquele lance lá, vocês estavam vendo o jogo? Não, qual? Do... É. Ah. Aí ele falou que não foi a chuteira que pegou. Ele falou, aquilo ali foi ocasionado pela queda no gramado. Aí eu vi, mano. Perna. Comentarista William falando. Mano. Absurdo. Mano, a marca, assim, nossa, certinha da então, trava, mano, da chuteira, velho. Isso é louco. O cara, mano, caiu, machucou aqui, na queda. Isso é louco. Olha aqui, ó. Aqui eu vi no site, que postaram uma foto tal dele lá, com o joelho dele, né? Putz. Uhum. Só que ali era a outra perna. Sim. A foto que postaram no site que eu vi da Globo.com era outra perna, não era a perna que o Cássio pegou. Não, mas a perna que machucou do Ábila foi a perna esquerda, porque quando então, o Cássio ele sai... ele mostra a direita ali. Repara? Não. Acho que ele mostra a direita não, ali. Não, ele mostra a esquerda. Site, não é? Não, ele mostra a esquerda. Olha. Porque a direita não aconteceu nada. Então, a perna esquerda dele, que o Cássio raspou a chuteira direita dele. O Cássio raspou seu pé direito na perna esquerda do Ábila. E aí ficou a marca no joelho. Tá sem internet. Bom, tá bom, acontece. Se você querer. Olha aqui, ó. Quero agradecer aqui o Rodrigo, o filho do Rodrigo, que foram os estranhos no ninho de hoje. Tá certo? Obrigado, Rodrigo. Valeu, Dodô. Quer mandar abraço pra alguém? Fica à vontade aí. Mandar um abraço pra turma do Chupim aí. Pra turma dos cachaceiros lá do prédio. Não, é Chupim. Chupim. Olha lá, ô Baca. Chewbacca, Chupim. Mas foi essa risada, velho. É o Bunda mandando mensagem pro Bar aí, ó, pra me zoar. O Bunda dá sempre mensagem, né? Amigão do Bar. Bunda e o Bar. Obrigado, Rodrigo. Falou. Valeu. Tchau, João. Valeu, João. Valeu. Um abraço pro Davizinho e pra minha esposa aí. É isso aí. Querem mandar abraço aí alguém? Eu queria mandar um abraço pra vocês todos aqui. Eu obrigado, quero também, mandar um abraço eu pra vocês. Eu quero mandar que vocês mandaram bem. E pro meu amigo que tá muito louco, o Benji que ficou chateado com pera o Rudy. Peraí, chateado, você tá louco. Chateado, ó. Um abraço pro Bruno, meu amigo do Vila Mix. É nóis. Ah, pagou o camarote de hoje. Ah, o camarote não, liberou, não. Pagou, hein? O camarote de hoje. Porque não vou hoje. Só mandar um abraço que ele ouve. Vai ele é palmeirense, amanhã, vai depois ele é palmeirense roxo. Não, vou nada. Então, tá qualquer bom, hora eu vou lá no Vila Mix também. Quem você é quer aqui? Ir no sábado? Vambora. Um abraço, um beijo sábado pra Lu Artilheiro. Antes que você me faça a pergunta, eu preciso passar um recadinho muito importante, Dodô. Ah. Que é pro Félix José Eustáquio. Certo. E pro Fernando da Silva Olímpio. Ah. Esses caras, eles são felizardos. Eles estarão conosco amanhã na limusine. Ah, que legal. Show okay? De bola amanhã conosco. Então tá é certo. O seguinte. Olha aí, galera. Tem que estar aqui amanhã, quinta-feira, às 17 horas, amanhã, na Energia 97. Avenida Paulista, 1439, nono andar. Legal, okay? RG. Sensacional. Okay? Muito bom. Isso okay. Aí. Ok. E o que você queria é que me perguntar? Ganhou boné Vista Aérea, presente da Vista Aérea? Ligue 3031-2288 ou 3031-7288, RG. O David Fernandes. Quem ganhou, então, a camiseta, presente de Fit Camisetas, ligue 2985-8840 ou acesse fitcamisetas.com.br. Fit é o parceiro do seu evento. O Silas Roberto. Bom, RG, obrigado a todo mundo. Amanhã tem mais Estádio 97 aqui pela Energia 97. Amanhã estamos de volta aqui na programação da Energia, tá bom? A partir das 5h30 da tarde. Valeu a todo mundo, obrigado pela audiência. Amanhã estamos de volta, vem aí Night Sessions. Amanhã de volta em nome de Bozano, Jeito de Garoto, Cuidado de Homem. BV Financeira, crédito com desconto em folha, sem burocracia, é na BV Financeira. Essa é Construindo com Valor e Extra. Você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol. Amanhã de volta. Estádio 97 às 5h30. Valeu, tchau. De segunda a quarta no Energia na Noite, as novas tendências da música eletrônica. Spirit Radio Show. 10 da noite. Energia. Ai,